Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 16 de abril de 2023, é uma data histórica para o programa Vivência Espírita, que nós estamos comemorando 1000 programas no ar. E nós estamos contando hoje com duas figuras monumentais do movimento espírita, aquele movimento simples, pé no chão, de muito amor, de muito carinho. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polatel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também o apoio dos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer, como sempre, do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Tadeu, lá de Araxá, e o nosso irmão Emmanuel, lá de Conquista, né, de Minas Gerais. Antecipadamente, a gente agradece bastante o Emmanuel, porque ele fala que a gente conseguiu trazer o Tadeu, mas quem conseguiu trazer o Tadeu foi ele, que é muito difícil, né? E que é difícil tirar o Tadeu, mas não é porque o Tadeu, como é que se diz assim, ele não gosta de ir nos lugares, é porque o compromisso dele lá é muito. Ontem, em Araxá, é o dia do Evangelho, lá no Centro Espírita dele, então é muito difícil ele sair de lá, principalmente num sábado, assim, essas coisas. Então, a gente agradece a espiritualidade porque ter conseguido mover ele de lá, deixar o pessoal dele sozinho e vir ficar aqui, passar de ontem para hoje aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo Costa. E codificados por Allan Kardec. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui da rádio, da web rádio Vivência Espírita, para vocês que estão nos escutando aí pelas web rádios. Já deixo aqui também um alô para as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a web rádio, além da Vivência Espírita, a Rádio Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a web rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso do Sul, e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que estão retransmitindo a gente ao vivo aqui. A gente agradece por vocês estarem conosco. E a gente agradece aqui também a retransmissão das pessoas que estão conectadas também, assistindo a gente pelo YouTube, pela web rádio Semente de Amor, pelo canal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande também, a TV Espaço Espírita, que é uma web TV lá de Barra Velha, Santa Catarina, pelo Twitch, né, não tem só jogo lá no Twitch, o Vivência Espírita também está lá, e todo mundo que está aqui mandando já mensagem, interagindo conosco, a gente agradece de coração, e a gente pede também para mandar perguntas e ligar para nós pelo número, vou liberar aqui para vocês, o número está aqui embaixo, é 12-3921-3009, a gente pede para ligar aí, vamos botar o Tião para trabalhar, o Tião está lá no telefone, vocês estão vendo ele aí, ó. Já estão ligando para ele, mas liguem para nós, deixem suas perguntas, porque hoje a gente vai sortear os livros do Mané. O Mané trouxe um monte de livro aqui para a gente sortear, Então a gente vai sortear os livros dele aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Então liguem para nós, quem quiser participar do sorteio, liguem para nós e diga: quero participar do sorteio. Aí a gente coloca o nome aqui do sorteio para vocês. Tá? Então o Mané trouxe alguns livros para a gente sortear. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Emmanuel, Mané. Bom dia, meu querido Tadeu. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, o nosso querido irmão Henrique. Lá fora estão o Tiago, o Piero, o Tião Varoto e o nosso irmãozinho que veio junto com o Emmanuel, que eu não sei o nome dele. Euclécio. Seja bem-vindo, isso. Euclécio. E também tem o Henrique aqui também, né? Você comentou. Não, o tá Henrique bom. Eu já falei. O Rodrigo fez aniversário ontem, ele tá tonto ainda do champanhe que ele tomou, né, Rodrigo? Não, eu tô aqui que a tua câmera parou de funcionar, né? É sempre emoção aqui, né? O pessoal viu aqui ser travado, mas agora o pessoal tá te vendo aí no cantinho. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo um minuto de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. Nós vamos no item 47. Não adianta saber tudo o que contém nos livros e citar passagens bíblicas, tal como os doutores, se quando a chance do exemplo estivermos diante, ficarmos inertes, tal qual livros sem uso nas estantes. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai nesse momento, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa caminhada, de resgatarmos um pouco mais de nossas faltas dessa e de vidas passadas. E neste momento nós estamos recebendo nosso querido irmão Emmanuel de Minas Gerais, lá de Conquista, e o nosso irmão Tadeu de Araxá. Vamos envolvê-los com muito carinho, porque sacrificaram-se muito para chegarem até nós hoje e ontem, dando-nos a oportunidade de captarmos um pouco dessas energias abençoadas que a espiritualidade maior concedeu a esses irmãos. Agradecidos mais uma vez, hoje com alegria festejamos o 1000 programas da rádio, 1000 apresentações, aniversário do Rodrigo Costa. Agradecemos sinceramente a Deus e pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema de hoje é bate-papo com Tadeu e com Emmanuel, com Mané, mais conhecido como Mané. O Emmanuel Alves da Silva, o Mané, é médium espírita, escritor, voluntário da Casa Assistencial São Vicente de Paula, da cidade de Conquista, a cidade com 7 mil habitantes, onde a figura maior de lá foi a Jeanette Emmer. Se falar Jeanette Emmer, ninguém vai saber, né? Mas se falar Jeanette Claire, que é a grande novelista da Rede Globo, todo mundo vai saber, né? Então lá nasceu Jeanette Claire e nasceu também o Mané, né? Figuras exponencial lá da cidade de Conquista. E nós temos o irmão Tadeu, José Tadeu Silva, fundador do Hospital da Casa do Caminho de Araxá, Minas Gerais. É médio espírita, tem 68 anos, e lá também tem a figura ilustre lá da cidade de Araxá, né? Dona Beja, que já foi novela da Manchete, se não me engano. Ela foi um sucesso, a novela mostrando a Dona Beja. Então nós estamos aqui com as duas pessoas bonitas, lindas, espírita, daqueles espíritas que nós gostamos, de pé no chão, de simples, humilde e trabalhadores. Eu estava vendo a história do Tadeu, que coisa linda, o Tadeu lá pegando as pessoas paralíticas lá da cidade, levando para casa, cuidando. Hoje, quantos paralíticos tem lá, Tadeu? Bom dia. Bom dia, um prazer muito grande. Quero agradecer a oportunidade. A Casa do Caminho virou um complexo hospitalar. Nós temos um hospital geral de clínica médica, cirúrgico, UTI, 60 leitos. Nós temos também uma extensão, que é uma longa permanência, com mais 65 leitos. E temos um hospital psiquiátrico, que é um hospital dia, né? Que já funciona aí, a casa tem 42 anos. Poxa vida. Essa luta de amor. Uhum. Então começo. Comecei no meu quarto com dois paralíticos. Na verdade, eu comecei mesmo com 8 anos de idade. A minha mãe, ela veio como mãe e professora, ela veio para me encaminhar nesse trabalho. E minha mãe, ela começou a me levar para as periferias, para cuidar dos doentes, limpar mazelas, com 8 anos de idade. Então comecei essa tarefa já com 8 anos. Ainda bem que foi naquela época, né? Senão eu ia dizer que tava, era exploração de menores. Não, o pior não é isso. Né? Mas naquela época os vizinhos já ficavam revoltados com a minha mãe. Época do sarampo, da varicela, da catapora, muita tuberculose. E você lá no meio. E os vizinhos ficavam muito bravos com a minha mãe. Você é doido, esse rapaz, esse menino dessa idade, é para um lugar desse, né? E eu mais era navegar no meio daquele povo ali. Nunca tivemos problema, não. Deu certo. Mas o Tadeu, você cuidou 2 anos do seu pai, que ficou na cama, e depois seu pai faleceu, daí você pegou 2 amigos paralíticos para cuidar. Meu pai ficou 2 anos numa cama, cuidei dele os 2 anos, saí de uma empresa que eu trabalhava, fui entregar pastel na madrugada, porque eu tinha tempo de cuidar dele, cuidei dele igual um bebê. Uhum. Depois que meu pai desencarnou, cedi meu quarto para 2 paralíticos, ali começou a Casa do Caminho, 22 de abril de 80. Então a Casa do Caminho é igual a Casa do Caminho lá do tempo de Jesus, né? Tempo bem de, parecida, de Pedro. Viu? Não tem aquela energia toda lá da época do Pedro, não, mas Deus, que coisa bem parecida. Né? É que a gente não conhece a energia de lá, né? Da época da Casa do Caminho mesmo. A gente imagina, né? Com certeza pela qualidade dos espíritos que estavam lá, né? Tá certo. Mas eu digo para todo mundo que a primeira vez que eu visitei o hospital Casa do Caminho, eu fiquei impressionado, super impressionado mesmo, porque eu não dava a impressão que eu estava dentro do hospital, dava a impressão que eu estava em outro patamar, né? Em outro local, em outra dimensão. Não dava a impressão que você estava na dimensão terrestre. Eu ficava imaginando assim, como que uma pessoa assim conseguiu? Aí a gente ainda via aquela casinha de taipa, né? É. A casinha lá que começou, onde tudo começou. Aí a gente ficava, como que a pessoa começou numa casinha dessa e hoje tem um hospital desse tamanho? Mas não é um hospital grande, tá cheio por aí, não tem problema. Tô falando com a energia que tinha ali dentro daquele hospital, você vê a satisfação dos doentes que estavam internados, conversar com todos, a gente podia conversar. Só o único lugar que a gente não entrava era na UTI. Em todos os quartos a gente entrava, conversava com os doentes. Eu nunca vi um doente ali, todas as vezes que eu visitei, reclamar de alguma coisa. Sempre falando bem, sempre do tratamento que recebia. E os ambientes, cada um mais decorado, mais bonito do que o outro. Falar, pô, aqui a gente está dentro. Entrava no hospital da Casa do Caminho, a gente pensava que estava no nosso lar. Falava, aqui a gente está em outra dimensão, em outro lugar. E aí eu falava, como que uma pessoa normal, né, conseguiu fazer construir um negócio daquele? Muito trabalho, né, Tadeu? Lá a gente procurou destacar muito o belo, que é muito jardim, muita fonte, tirar aquela cara de hospital, porque hospital normalmente é um ambiente meio frio, né? E a gente tentou, assim, fazer um lugar bem aconchegante, deu muito certo. A espiritualidade nos intuiu e a gente obedeceu e funciona muito bem. Pode falar você, Rui. E como é que é mantido o hospital? Pelo SUS? O hospital é pelo SUS, né? 100% filantrópico, nesses 42 anos, né? Hoje estou passando para a prefeitura, porque meu ciclo venceu e eu tenho que terminar minhas tarefas espirituais, ficar mais disponível, né? E agora é a prefeitura que vai Dá uma tocada lá, se Deus quiser. Tadeu, existe uma coisa assim de quem trabalha com filantropia, que a gente tem que ter na mente da gente o seguinte: tudo que a gente está fazendo não é nosso. Né? Não. Nada é nosso. A AME lá, vocês viram ontem lá, né? A gente. O terreno é comodato também da prefeitura. E muita gente chega para a gente e fala: mas como é que vocês ficam construindo tanta coisa dentro de um terreno da prefeitura? Eu falei: porque o terreno, se fosse nosso, comprado com o nosso dinheiro, também não seria nosso. É da comunidade, das pessoas. Da comunidade. No dia que a gente não tiver mais ali para administrar, a prefeitura pode pegar e botar outros para administrar e continuar o mesmo trabalho, não tem problema, não é nós. Com certeza. Né? O que a gente não quer é ver a obra parada, exatamente, fechada, né? Com as portas fechadas. Uhum. Né? E aí nós temos nada mais, nada menos que do lado, já esteve aqui, o nosso público já conhece ele também, nosso irmão Emmanuel, que é médio de cura, né? Médio de psicografia também. E a cidade de 7 mil habitantes lá em Conquista, mas pelo menos uns 6.900 são espíritos, porque quando a gente chega, eles estão tudo lá no centro. Né? Não, o centro da gente é muito bem tratado, diferente de certo centro por aí, né, Rodrigo? Chega lá na cura, depois da cura, sabe o que ele dá pra gente? Uma galinhada. O cara, sai curado e sai alimentado de lá. Né? Chega lá, a primeira vez que eu fui, ele estava psicografando, não, ele estava fazendo autógrafo nos livros lá sentado, e eu falei: mano, nós viemos despedir de você, que nós já estamos indo embora. Era quase 11 horas da noite, eu e o Rodrigo. Ele falou: não, vocês não vão ficar para galinhada? Eu falei assim: rapaz, está de sacanagem com a gente, fica galinhada dentro do centro espírita. Eu fiquei assim, ele falou: não, espera, peraí. E a filha ali, ele fazendo autógrafo nos livros. Peraí, aí acabou o autógrafo, falei: não vou sair, que é falta de educação sair, se o dono da casa está mandando a gente esperar um pouco. Aí saímos, fomos para outro ambiente. Quando cheguei lá, só tinha os caldeirão, as panelas gigantes com galinhada para tudo quanto era lá. Tipo, opa, é aqui mesmo, né? Mano, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Que Jesus abençoe esse trabalho, esses mil programas, né? Que a gente, como diz, está na responsabilidade que nos deram nesta manhã. E a gente fica pensando, mil programas, quantas pessoas passou por aqui, quantos espíritas do Brasil inteiro, quantas pessoas foram entrevistadas, quantas pessoas vocês fizeram amizade, tudo nesses mil programas. E essa persistência, né, para que esse programa possa continuar. E aí a gente fica pensando que a gente não faz nada, porque vocês já fizeram mil programas, né? Já estão aí com essa marca histórica. E a gente tendo essa oportunidade de estar com Tadeu, como diz, vocês nos deram a oportunidade de viajar com Tadeu, aprender um pouco mais sobre a doutrina, porque a maior parte daquilo que a gente conhece de mediunidade, a gente aprendeu com o Tadeu, né? Então. Ele é modesto, gente, viu, tá gente? Nessa... Não repara, não, tá? Deixa isso, não. Fica tranquilo. Então, a gente está aqui nessa manhã mais uma vez e agradecemos o convite, né? Esse convite muito honroso que nos faz refletir muito sobre a importância da doutrina espírita na vida de todos nós. É, porque. E como é que é ser espírito numa cidadezinha de 6 mil habitantes? Deixa eu só um minutinho só. Acontece que ele tem a cidadezinha pequena, mas aquela região toda ali fica no comando dele. Mais ou menos umas 10 cidades. E ele tem uma mediunidade de abrir casa espírita. Ele já abriu umas 10 casas espíritas naquela região. E ele comanda as 10 casas espíritas. Então, mora numa cidade pequenininha, mas aquela região toda ali é do Emmanuel. Ele já tem uma federação ali, dá uma federação. Ele não fala pro pessoal lá da cidade que se não for espírita vai para umbral e vamos ver o que é umbral. Não fala. Não fala. Ele esconde. Mas é interessante que o Tadeu está falando, que é verdade, né? Não é brincadeira, não. E a gente sabe. Não, a gente sabe o domínio que você tem da cidade. Sem modéstia, né? Para falar, quem está falando somos nós, não é você que você vai ficar quieto. Mas a gente vê a influência que a casa espírita lá em Conquista tem dentro da cidade, né? Tem muito preconceito, mano, assim? Você sente isso de outras religiões, alguma coisa? Não? Conquista foi uma cidade que o Zé Paulo um dia, não sei se vocês conheceram o Zé Paulo trabalhou com Chico e Leopoldo, Depois o Zé Paulo veio para, foi para Franca, desenvolveu um trabalho muito grande lá em Franca, junto com Felipe Salomão, aquele pessoal. O Zé Paulo um dia falou para mim, falou, Conquista tem muito caridade. E realmente, Conquista foi uma cidade que o Espiritismo nasceu muito em cima da caridade Maria Cantora. Lá tinha um senhor que chamava Eduardo Alfredo Matei. A cidade era muito pequena, então quando aparecia alguém com algum problema de enfermidade, doença, ele saía fazendo campanha, fazendo rifa para poder arrecadar fundo para fazer tratamento na pessoa. E isso fez que a doutrina fosse respeitada pelo ato de caridade de que Maria Cantora e aqueles espíritas no começo da doutrina se edificaram. O que que acontece? A caridade, nós sabemos que ela é um ponto de referência e de respeito a toda religião, porque todos precisam da... Todos nós precisamos da ajuda, do socorro, do amparo, de algo que vem do próximo. E foi a caridade de Maria Cantora, foi a caridade do conhecido Matei, que ele tinha apelido de Matei, que fez Conquista, foi a caridade do Manuel Silva, que foi um português que era padre em Portugal, na época da perseguição de Portugal, ele saiu de Portugal, veio, alojou em Conquista, chegou lá, conheceu a doutrina através do senhor Mariano, e ali ele começou a primeira obra de caridade, ele fundou a primeira Santa Casa antiga de Conquista, praticamente ele que trabalhou o primeiro asilos, e ele que teve, então a doutrina, ela foi alicerçada dentro desse ato de caridade, e a gente sabe que a caridade é que coloca o respeito, os valores. Sim. E a gente vê até aquilo. O seguinte, irmã, uma cidade, a gente acha estranho, né? O Rui falou 7 mil habitantes, né? 7 mil habitantes conta com tudo, não é só a zona urbana, né? Ali naquela região. Tudo. Mas o centro é grande. Aquele centro seu ali cabe mais de 400 pessoas ali, no, ali dentro, não cabe? Por aí? Cabe. É. A gente tem um trabalho, teve um trabalho em Conquista, na época de algum prefeito anterior, que foi amigo da gente, e a gente trabalhou na prefeitura e tocamos uma creche. E essa creche era uma creche para criança até 6 anos e até 14, na verdade, que era o CEAM, Centro Educacional de Amparo ao Menor. E isso, os meninos acabou nos acompanhando para a Casa Espírita. E esse acompanhar para a Casa Espírita, muitos meninos que não eram espíritas levaram a família para dentro da Casa Espírita. E isso fez que a doutrina tivesse uma expansão maior. Mas a doutrina em Conquista, ela foi escorada mesmo naqueles que vieram antes de nós. A gente só apenas está mantendo ali. Como disse, se não dá conta de tocar o barco, segura aí ele que alguém depois vai tocar. Legal. É como também o Tadeu lá em Araxá. Araxá já são 104 mil habitantes. Mas uma vez eu entrevistei o Tadeu, eu lembro, a gente estava na TV Visão Espírita, e eu fiz uma entrevista com o Tadeu perguntando também sobre esse mesmo assunto, de preconceito, alguma coisa. E aí o Tadeu também respondeu da mesma maneira, que a cidade abraçou também. Baseado em quê? Baseado na caridade do Hospital Casa do Caminho, né? É, a caridade dá essa base, essa estrutura, né? E a gente passa... O pessoal tem essa confiança, né? E, inclusive, você falou que de vez em quando você ia até na igreja para fazer umas pregações. Fui fazer um sermão na igreja. Fiquei todo desconcertado, não tinha muita intimidade, que eu não passei muito pela igreja católica, né? E aí, mas foi muito bom. E disse que o padre, depois da sua, do sermão que o Tadeu fez na igreja, o padre deu um sermão na turma dele todinha, que falou, quer dizer que quando só tô aí eu dando sermão aqui, a igreja está vazia. Agora, só porque o Tadeu veio aqui, a igreja estava lotada, que não cabia gente lá dentro. E ficava tudo em silêncio, né? Exatamente. Ô, Tadeu, o seu pedido de silêncio é brincadeira, viu? Sinceramente. O pessoal assim, obedece bem, viu? É, porque você só fala silêncio, daqui a pouco tá todo mundo... É. Né? É igual quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu fico pensando que se fosse eu que falasse, viu? A primeira pedra que vinha era em mim. É. Né? Porque se eu pedir silêncio, ninguém para. Isso é o domínio magnético, senhor. Exatamente. Tadeu é o domínio magnético. Tadeu, a gente está aprendendo com ele. Mané que é imenso, né? Bacana. Mas a gente também, e os dois, né? Para os dois. Esse ano também nós estamos completando o centenário de uma grande personalidade dentro da doutrina espírita, que é Iegorina Cunha, né? Que é sobrinha de Eurípides Bazanufo. A Iegorina nasceu dia 16 de abril, hoje, né? Está completando, de 1923. Hoje está completaria 100 anos. Olha que, né, bacana. Seria aniversário da Iegorina. E a Iegorina realmente foi uma das grandes personagens na doutrina espírita. Foi conhecida no Brasil inteiro, até fora do Brasil. O filme Nosso Lar estiver lá várias vezes para colher informações sobre a colônia Nosso Lar, com ela, para poder fazer o filme, né, projetar o filme. Iegorina, ela foi uma pessoa que ela foi pouco explorada, diríamos assim, a mediunidade dela, e na própria cidade. Próprio Sacramento, aqueles próprios médios que tiveram lá da Iegorina não conheceram a grandeza mediúnica de Iegorina Cunha. Que Iegorina Cunha foi uma pessoa que trabalhou numa segurança muito grande junto com Chico, né? Junto com o trabalho que ela desenvolveu com o grupo dela ali, o grupo Meimei, o grupo lá que depois ela, com 70 anos de idade, ela fundou, foi quando fundou a Casinha do Pão. Ela foi uma das que ajudou, né, na fundação da Casinha do Pão, que foi a primeira Casa do Pão que o José Antônio Bornato fundou em Sacramento. Então, a Iegorina teve uma participação muito grande, porque quando se fala em Casinha do Pão, se fala em Iegorina, eu estava pensando outro dia a respeito disso, que a Iegorina, o Zé Antônio, quando fundou a Casinha do Pão, ele foi no Chico, era aniversário do Chico Xavier, e o Chico falou para ele que se tivesse, fosse mais novo, ia fundar na terra uma casa chamada Casa do Pão, com o logo de Emmanuel, entra, descansa e siga em paz. E que ele iria fundar esta casa. O Zé Antônio prometeu para o Chico que daria a casa de presente para o Chico. E aí perguntou o Chico, onde funda essa casa? Onde o Chico falou, a terra é de Jesus, meu filho, em qualquer lugar. Aí ele então tinha amizade com a Iegorina, construiu em Sacramento essa Casinha do Pão, pela amizade que ele tinha com a Iegorina. E ali nasceu, hoje eu não sei quantas tem, mas na época foi uma explosão tão rápida assim que tinha 38 Casa do Pão esparramada. Então, quer dizer, apenas um questionamento do Chico. Se eu fosse mais novo, quer dizer, a influência moral do Chico, aquela condição do Chico ali naquele momento transformou em várias e várias casas espíritas, com o seu objetivo de trabalhar para a caridade, né? E a Iegorina fez parte desse trabalho. Depois ela trabalhou que ela queria fundar um hospital que para doença tivesse problemas físicos e espirituais, fundou na Santa Maria. Mas o trabalho da Iegorina foi grandioso. A Iegorina, a gente, mediunicamente, a gente fica pensando como que ela tinha aquela capacidade mediúnica dela. Como diz, igual a Iegorina, só o Tadeu, né? É, olha só, ele não deixa, um não deixa de dar uma cutucada no outro, já percebeu? Na verdade, a história da Iegorina com o Emmanuel é muito bacana, porque o Emmanuel era o médio de sustentação da Iegorina. Ela sentava lá na mesa, falava, nossa, o Emmanuel vai aparecer. Ela trazia no pensamento. E ela tinha uma história assim, mas de verdade mesmo, né? Era apaixonado com o Emmanuel. E aí eu falo que foi filho dela em outra encarnação, sabe? Uhum. É. Com certeza. É. Agora, o Emmanuel é uma pessoa que é simples, né? Uma pessoa simples, e ele fala com simplicidade também. Mas todas as vezes que a gente ia para lá, para Sacramento, que ia no evangélico, o Emmanuel estava lá, ele conquistava todas as pessoas que estavam na plateia com a simplicidade dele, porque ele tem simplicidade, mas tem um conhecimento fora de série, assim, dentro da doutrina, e para explanar sobre isso, e é carismático, né, também, como você isso, também. Não, né, não falando que ele é professor, né? Professor físico, é, de profissão mesmo, né? O Tadeu estava falando a respeito da Igorina, não é a minha pessoa, a da Igorina, né, que a gente está citando. A Igorina tinha uma força mental extraordinária. Porque quem lê o livro Força da Mente percebe o domínio mental da Igorina. E a Igorina, ela virava assim, ela falava que precisava de mim, ela falava para, como dizia ela, para a mamãe me buscar. Que era para a senhazinha que eu tinha que ir lá. Chegava lá, estava a cadeira do lado dela vazia, ela virava assim, essa cadeira é sua. Quando você chegar aqui, que essa cadeira não tiver ninguém, ela é sua, ela está te esperando. Então, tinha dia que chegava lá, estava lotado, e a cadeira do lado dela vazia, a gente sentava, ela virava, tem uma caravana, não sei de onde, tem um pessoal pesquisando sobre isso, aquilo. E ela virava assim para mim, você recebeu o recado, né? Você recebeu o recado, mas eu não tinha mediunidade para receber o recado, não tinha captação mental dela. Vinha na cabeça aquilo que veio. Uma vez ela saiu, ela foi no médico em Ribeirão, a Ionete estava lá, a Nizinha tinha que ir no médico, e eles tinham que levar a Nizinha, e não tinha quem tocava o culto, e ia uma caravana. E a dona Maura ajudava, mas a dona Maura fazia a prece e tal ali só. E eles ligaram para a Igorina para saber como é que ia fazer no culto. A Igorina falou para ela, falou, não preocupa não, que a irmã vai tocar o culto. Eu levantei cedo e a Igorina na minha cabeça. Eu não tinha carro, peguei o ônibus, que o ônibus ia para Sacramento 6h30, uhum. E eu fui para Sacramento. Falei, eu vou lá no culto, porque eu não sei o que está acontecendo, a Igorina toda hora esse tempo. E para mim ir na casa, eu fui para a casa da minha irmã para depois voltar para o culto, que era 9h. Como eu cheguei, era das 7h. Uhum. Aí, na hora que eu desci do ônibus, tinha que passar em frente à casa delas, porque minha irmã morava para cima um pouco, beirando a casa delas. Na hora que ele estava subindo na rua, elas estavam saindo de carro, pararam, me esperaram. Eu cheguei, na hora que eu fui chegando, elas chegou e falou, não, nós estamos com pressa, mas é que achava, porque a Igorina disse que você vem tocar o culto. Eu falei, eu? Falou, não, a Igorina disse que você vinha tocar o culto, que era para não preocupar não, que tem uma caravana, a dona Maura vai te ajudar, que é a chave. Então tá, né? Vamos fazer o quê? Então ela tinha esses negócios, que ela tinha aquela quer dizer, mesmo que a gente não tivesse mediunidade, a dela empurrava a gente, né? Empurrava, ela virava assim, fica com o telefone ligado, já nem telefone tinha, fica com o telefone ligado, viu? O pessoal vinha querer pegar número de telefone comigo, eu falei, não tem telefone. Ah, mas a Igorina, eu falei, não é a mente, ela fala que era para ficar com a mente ligada, que a gente está em sintonia e tudo. Mas aí o povo falava que a gente conversava por pensamento, isso era só conversa, não tem nada a ver, não. Era essas. Então a Igorina teve muito caso interessante, muitos fatos que comprovam a mediunidade. Porque eu falo que o médium, ser médium para os outros é uma beleza. Porque ver a pessoa ser médium para resolver os problemas dele. Uhum. Porque tem hora que a pessoa é médium para ver espírito em volta dos outros, como diz, para dar palpite na vida dos outros. Eu quero ver se o médium é médium na vida dele, como teve lá na Santa Maria o Tio Luizinho, que era um médium, irmão do senhor Mariano Vidente, que a pessoa virava assim, Tio Luizinho, reza lá para o meu lar, reza para o meu filho. O Tio Luizinho concentrava e descrevia o lar da pessoa. Uhum. Então, ele não deixava margem de dúvida de que ele realmente tinha mentalizado o lar, que ele tinha orado pelo lar, porque ele descrevia o filho do jeito que era, a casa como era e tudo. E a Igorina tinha essa particularidade mediúnica. A Igorina tinha essa segurança mediúnica, que era aquela concentração dela, e ela, não, eu preciso do fulano. Eu estava com ela não sei se pode... Eu tô conversando demais, né? Não, eu estava com ela lá um dia, ela segurando no meu braço, quando ela andava, e nós entramos na sala da casa dela. Ela segurando o meu braço, nós entramos na sala da casa dela, ela virou, irmão, eu precisava falar com Dorival Sostino, que é um empresário aqui, um amigo lá de São Paulo. E ela pegou e falou, eu preciso falar com o Dorival Sostino, que ele disse que quando começasse lá, estava começando o hospital, quando começasse o hospital, que era para falar com ele. Mas eu perdi o telefone do doutor Dorival. E segurando no meu braço, ela olhou a foto de Eurípides Barçanufo e falou assim, Eurípides, eu preciso falar com o Dorival Sostino. Virou no meu braço, sentou na poltrona, assim, na cadeira, e eu sentei de lado. Ela pegou, virou assim, nisso, na hora que sentou ali e tal, chamou para tomar um café, o telefone tocou, a Maria atendeu. Foi, Gorino, o Dorival Sostino quer falar com você. Ela pegou, olhou para o quadro de Eurípides, lá para a porta de Eurípides, falou, tio, Eurípides, precisava ser tão rápido assim. Quer dizer, ela tinha aquela convicção mental, aquela busca, e ela fazia esse tipo de trabalho, fez esse tipo de trabalho extraordinário. O pessoal fala ficção, que seja ficção, mas ela trouxe uma narrativa muito bem clara, descrita, né, pelo próprio Chico, analisado pelo Chico, e tendo uma substância valiosa para a doutrina espírita, aquilo que ela deixou. Só lembrando, né, mano, para quem não sabe, a Igorina que trouxe todo o nosso lar. Né? Porque o nosso lar Chico descreveu, mas quem trouxe a fotografia foi Egorina, né? Ela visitou e trouxe tudo. O Zé Maria lá que conviveu com Chico, o senhor José Maria, falou, teve um dia lá na chácara, a gente estava conversando, o Zé Maria nos falou sim, que quando a Egorina levou o desenho da cidade Nosso Lar lá para o Chico ver, que o Chico abriu e ficou... encantado, mostrando para ela, né? Discutindo os setores lá do nosso lar, no desenho dela, falou para o Zé Maria, falou, o André Luiz mostrou, deu a planta, mostrou lá o nosso lar, daí a Egorina trouxe o endereço para os espíritas. Aí, então, olha o desenho aí. Olha o desenho aí, vocês estão vendo atrás aí. Ela desenhou com muita propriedade, porque como que um médium consegue ter uma visão aérea? Uhum. Porque ela descrevia a visão aérea que ela teve. Ela viu o nosso lar por cima. Uhum. Ela viu toda a cidade, teve uma visão. E o interessante não é ver, foi trazer na mente aquilo, tudo gravado na mente, e colocar no papel, com a naturalidade. Uhum. Porque a gente, o que destacou no trabalho da Egorina foi o desenho Nosso Lar. Mas a Egorina teve muitos fatos interessantes que ela descrevia em até zonas inferiores que ela não narrava, para não criar aquela impressão, como diz o outro, meia negativa e tal, nas zonas mais umbralinas. Uhum. Mas a Egorina, ela tinha uma mediunidade extraordinária. E esse desenho, ela desdobrava e via o nosso lar e trazia? Trazia, e o Lúcio ajudava ela a colocar no papel. E depois o Chico ia trazendo as informações mais importantes, né? Aí vinha com aquelas informações mais importantes, mas ela tinha uma facilidade muito grande, a Egorina. A gente conheceu no começo, eu ia lá, falava, quando foi um dia, ela foi descrever meu quarto para mim, o horário que eu fazia minhas preces no meu quarto e tudo. Eu falei, eu tô mais vigiado do que eu penso, né? Uhum. Tadeu, e esse trabalho seu todo, né, dentro, foi uma vida ali dentro do hospital, né, Tadeu? Uma vida. Uhum. Eu estou com 68, então tem 60 anos. Uhum. Né? Porque eu comecei com 8 anos e não parei mais, né? É uma vida toda nessa obra. E morando dentro do hospital, e né? E morando também dentro do hospital. É. Eu tô, pra você ter uma ideia, eu tomei banho no banheiro dos pacientes 20 anos. Uhum. né? Tomar banho. Às vezes eu estava tomando banho, atrapalhava eles, né? E tomei banho no banheiro deles, 20 anos. Tá, né? E a casinha, por exemplo, quando a gente entrava lá dentro daquela casinha, que é original, né? Que ficou uma obra fantástica de visualização, da gente chegar e ver aquela simplicidade, ver aquela. Aí entrava dentro da casinha, tinha a caminha lá bem arrumadinha, tudo, né? Simples, móveis assim, bem simplesinho, tudo. Você morava lá dentro mesmo? Os primeiros 20 anos eu dormi numa cama de campanha, aquela que fechava, você dava metade para fora e metade para dentro. Quando você é muito jovem, você nem percebe. E aí eu dormi nessa cama de campanha, porque eu fechava ela todo dia, era a casa espírita ali, né? E eu fechava ela de manhã e à noite abria novamente, 20 anos nessa cama de campanha. E depois continuei dormindo, né? Dormi lá 38 anos, naquela casinha. Mas, Tadeu, como é que pode você, com 20 e poucos anos, ter essa tarefa? Porque a gente está vendo, está dizendo aí, Gorina, dizendo... As pessoas, quando quer fazer alguma coisa, é só começar, né? É só começar. E eu tinha uma convicção muito forte, eu nunca tive dúvida, não, sabe? Eu nunca, assim, vá, não sei, né? Nunca tive, não. Sempre eu achei que é isso mesmo que eu queria, né? Eu tinha que fazer. Tive essa segurança também, né? Tadeu, e a sua vida, assim, como pessoa física mesmo, normal? Aí você depois passou a ser... funcionário do hospital também, alguma coisa assim? Como é não, que era? Não, aí eu vivi com a comida do hospital, dormia lá, quer dizer, né, não tive nada, não tive laços lá fora, né? Nem de banco, nem de conta, nem de dinheiro, né? Aí foi uma vida só lá dentro mesmo, precisando tudo. Então, bacana. De doação, né? De doação e... justamente. É, porque não tem jeito de ser uma coisa empurrada. Tem que ser uma coisa natural mesmo, exato, né? Porque é muito difícil você não ser uma pessoa de... Eu sei que os médios, assim como você, não gostam de ser chamado de missionário, não, né? Mas eu sei que é. Não tem jeito de não ser. Uma pessoa com 8 anos de idade começar um trabalho com convicção... e manter isso a vida toda. Quer dizer, porque agora você falou que o hospital você está passando para a prefeitura administrar. Mas você continua com aquele centro todo lá, com todas aquelas coisas. Ainda, né? Continuo lá dentro, né? Então vou continuar e agora ampliar mais ainda o trabalho espiritual. Né? Eu tenho um trabalho de cura. Nós temos lá hoje 17 leitos, mas o projeto é para 100 leitos do tratamento de cura. Certo. Então agora a gente vai ampliar bastante, tem muito projeto espiritual lá para montar agora. Tadeu, explica melhor para a gente esse projeto de 17 leitos e trabalho espiritual, como é que é assim? Como é que funciona? Tem as caminhas, né? A pessoa deita, e esse tratamento ele é importante porque ele é para a alma, né? Não é para curar físico. Certo. E as doenças físicas começam na alma, né? E tem um resultado excelente. O Emmanuel pode falar disso, porque ele começou bem primeiro do que eu, né? Mas aí, Tadeu, assim, nós vemos lá em Araxá muitas caravanas que vão, né? Dá para fazer um tratamento também com o pessoal que vai na caravana ou é só quem já está lá? Por isso que eu preciso sem leito, por causa das caravanas, vai dar tratamento para as caravanas também, né? É um projeto que demanda espaço e tudo, então agora a gente vai investir nessa parte aí. Eu estou em tempo de desencarnar e não termino o principal, que é o projeto espiritual, né? Aí chega lá em cima, cadê? Eu falei, não, estava mexendo com o hospital, mas o seu trabalho era outra coisa, né? Mas e me diga uma coisa, Tadeu, e você não tem uma resistência da parte médica lá da cidade de Araxá? Não, não tem não. Não? Não, eu tive no começo. No começo eles me estranharam, falaram, apareceu um charlatão aí. Mas aí eu já tinha uma convivência muito boa na cidade, porque eu comecei esse trabalho com a minha mãe, já fui ficando conhecido. Eu, pra você ter uma ideia, eu comecei a dar orientação com 16 anos. Eu dava orientação sem saber que era uma orientação. As pessoas começavam a desabafar, eu começava a ouvir as pessoas, falava o que tinha que falar, né? Eu tinha um tio farmacêutico, eu aprendi a fazer injeção na veia e no músculo com 14 anos, 13 para 14 anos. E as pessoas atravessavam a cidade do outro lado para tomar injeção comigo. Tempo do Abezentacil, né? Então eles falavam que a Abezentacil não doía, lógico que doía, né? Mas aí eu tinha uma técnica que ela não entupia. Eu tinha uma média de 4, 5 estojinhos daquele, que eu ia esterilizando eles. Então eu fiz assim milhares de injeções. Então eu já era bem conhecido na cidade. Mas aí eles começaram a ficar meio receosos, mas depois foi tudo tranquilo. Aí eu trouxe uma diretoria, que foi o Sotaíde, lá de Santa Maria, né? Peguei assim o pessoal da sociedade para a diretoria, Marçom, tinha três Marçom também na diretoria. Taíde aí, era o pai do Mané, é isso? Não. Não? Não. Não, não Taíde, o Taíde não. De Araújo. É. E aí deu muito certo, porque esse... Você conseguiu agregar essa impressão, também, essa impressão foi, né? Uhum. Passou logo, né? Aí a gente ficou... amigo da cidade, todo mundo. É, não, e nunca foi processado por charlatanismo? Depois, é porque, na verdade, o começo da casa, eu mais os meninos, porque eu sou o fundador e tenho mais quatro cofundadores. Três são irmãos, Hernandir e Erasmo e o Xavier, né? Tá comigo até hoje. É um grupo que, graças a Deus, nunca rachou, nunca discutiu. A gente comungou o mesmo ideal, o mesmo pensamento da Casa do Caminho. E aí... perdi o raciocínio. Não, a processado. Por meio de... É, aí o que que acontece? A gente fazia essa parte de enfermagem e até um pouco de médico também. Uhum. E depois que virou um hospital mesmo, aí a gente foi, ganhou uma, não é advertência, um documento lá que a gente teve que assinar, é uso da profissão ilegal. Uhum. Né? Foi só isso que teve, né? Medicina ilegal. Exercício né? ilegal da profissão. Isso, né? Isso, uhum. Justamente, né? Então recebemos esse documento, tivemos que assinar, né? Mas foi só isso. Uhum. É. O Sotaíde, Rodrigo, foi o que... Ele era dono da Santa Maria, o herdeiro lá da sede da Santa Maria. Uhum. E ele, como ele era o vice-presidente lá do Tadeu, e ele me conhecia por causa dele, tá ligação lá da Santa Maria. E ele queria que eu conhecesse o menino de Araxá. Queria que eu conhecesse o Tadeu de todo jeito, que eu fosse lá para conhecer o Tadeu, queria que nós dois nos conhecessem. Aí o filho do seu Adolfo Nivaldo nos chamou para ir lá em Araxá para nós conhecer lá a Casa do Caminho, conhecer o Tadeu. Chegamos lá, na hora que nós paramos em frente à Casa do Caminho, o Sotaíde chegou como tivesse combinado, como tivesse marcado ali aquele horário. E aí ele nos levou para apresentar o Tadeu. E aí o Tadeu passou a nos instruir a partir daquele dia, tá, uhum, até hoje. A gente está aprendendo alguma coisa dele. Uhum. Mas quando a Igorina, ele falando aqui da, lá da Casa do Caminho, da cama que ele, uhum, dormia, a Igorina, a gente já conhecia o Tadeu, de vez em quando ia lá, e a Igorina falou para mim que ela ia lá ver o Tadeu. E foi lá, teve lá na Casa do Caminho. Depois ela virou assim, mano, eu perguntei o Tadeu aonde ele dorme para a gente mentalizar ele. Ele disse que dorme aonde tem um doente. Que ele dorme ao lado aonde tem um doente. Eu não sei se a Yolanda está escutando a gente, mas aí tem a história da Yolanda também, que a Yolanda foi visitar Araxá. A Yolanda trabalhou muitos anos aqui em São José dos Campos, né? E ela está morando lá atualmente em Uberaba. E a Yolanda era do ITA, né? Trabalhava no ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ela foi conhecer aquela região toda, visitar Chico, tudo, e foi visitar Araxá, conhecer o trabalho do Tadeu. Então, a partir da hora que ela conheceu, ela botou na cabeça dela que ela, quando se aposentasse, ela iria para ser auxiliar do Tadeu lá no Hospital Casa do Caminho, porque o trabalho daquele era o trabalho para ela, era a coisa mais importante do mundo. Aí se aposentou. Quando se aposentou, falou, tô indo embora, né? Aquela... E foi para lá, né? E passou por Uberaba, passou tudo. E foi, não sei se da primeira vez ela já fixou alguma residência lá, tudo. Sei que ela foi parar lá em Araxá e já chegou pedindo a coletiva com Tadeu, né? Chegou lá, algum secretário atendeu e falou, ó, o Tadeu tá ocupado, mas daqui a pouco ele vem atender a senhora, tudo. Eu acho que ela já tinha até ligado antes, alguma coisa assim, e falado com você que queria ser voluntária, pô. Quem não quer voluntário, né? Todo mundo quer. É. Aí disse que ela estava parada, quietinha, esperando, vibrando, né? Quando a fé, Tadeu vem de lá para cá com um homem no colo, um homem no colo, o homem estava todo sujo, todo, de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, o homem estava. Tadeu deu uma paradinha na frente dela e falou: minha irmã, deixa eu dar uma acertada nas coisas aqui, que já já eu volto para conversar com você. Dali ela levantou e falou: não, que esse negócio não é para mim, não. Ela desistiu na hora da caridade dela. Falou: vou fazer outras caridades, que ela é uma pessoa fora de série. Mas quando ela viu o trabalho do Tadeu, ela deve ter imaginado assim: se o dono do negócio está fazendo isso, imagina o resto que vai chegar aqui fazer o fazer. Mas é interessante o começo da casa. Os 10 primeiros anos, a gente lavava roupa. Chegou um momento lá que a gente só cobertor lavava 100 por dia. Uhum. Né? E então, eu lavava e cozinhava. Os primeiros 10 anos, eu lavava e cozinhava, né? Foi uma luta grande. Tadeu. E nesses 42 anos, dormi muito pouco. Não sei como é que eu sobrevivi, viu? Tadeu, e aquele opalão lá, ainda tem não? Tá lá, todo chique. Ele é uma relíquia. É. Um dos cofundadores que levou aquele opalão na época. Foi ambulância, foi funerária, ele plantou roça, aquele opalão foi de tudo. Nós chamamos ambulância azul. Bacana. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos Tadeu sim. E o Mané tomar um golinho de café aqui? Vamos sim. Você precisa falar do sorteio, né? Para ver se os nossos ouvintes vamos pegar já os livros. Estão aqui os livros. E enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. O Marcos Sugai entrou aqui. Um bom dia a todos, amigos vivencianos. Parabéns para o Rui, Jorge, Rodrigo, Carlinhos e todos os integrantes da equipe desse plano maior. Também quem entrou aqui foi a Valéria, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, parabéns aos meninos da rádio pelos 1000 programas, sempre com muita alegria e aprendizado. Parabéns a toda a família vivenciana e hoje temos dois ícones do espiritismo, como gosto de falar, dois apóstolos do Cristo disfarçados de Tadeu e Emanuel. Abraços fraternos em todos, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só para não deixar de falar. Tem bastante participação aqui também. Isso. Quando a gente voltar, a gente já começa. A Maurinha Auxiliadora do Anjo Ismael entrou aqui também. Está mandando um bom dia para todos. Isso aqui é quem está no WhatsApp, porque a maioria do pessoal está no YouTube, né? É. Aí daqui a pouco, quando voltar do intervalo, a gente volta começa com a falar deles. Olha, pessoal, quem está no YouTube, que está vendo essa imagem aí atrás, essa casinha aí, bonita, é desse jeito mesmo, sem tirar nem pôr, né? E lá dentro tinha lá a caminha do Tadeu, que quando a gente vai lá visitar, a gente consegue visitar essa casa e entrar lá, ver como é que era, como tudo começou. E também o Tadeu, ele fez treinamento com muita gente lá dentro, assim, e todos os funcionários parece que conheciam do começo até o fim a casa. Então, as caravanas, por exemplo, às vezes chegava ali 4, 5, 6 caravanas de uma vez só, e 40, 50 pessoas cada caravana, e sempre tinha um encarregado para acompanhar a caravana, mostrando tudo. Por isso que a gente conhece a Opala, conhece a lavanderia, conhece a casa, conhece tudo, que eles mostravam tudo para a gente, fazia questão de mostrar todas as coisas ali para nós. Acho que é isso que deixava a gente muito à vontade também, Tadeu, e assim, confiante no trabalho, acreditando no trabalho. Porque é muito complicado quando a gente chega em um lugar que as pessoas ficam escondendo as coisas da gente, né? Parece que quer esconder alguma coisa e não quer deixar ver como funciona. E a Casa do Caminho, para mim, foi um exemplo disso, de você chegar e falar: isso aqui é transparente, pessoal. Vocês podem ver tudo que vocês têm que ver aqui. Porque quando a gente começou, o Espírito de Lázaro, que é o meu mentor, ele falou: é Casa do Caminho, mas é uma casa de acolhimento, é para acolher todo mundo. E a gente ouviu aquela mensagem e acolheu mesmo. Esses 42 anos é uma casa de acolhimento. O pessoal adentra a casa e já sente-se em casa. É a coisa mais interessante. O pessoal já adentra a casa ali e já se sente ali de uma família, já fica muito à vontade as pessoas. E visita, né? Total, né? E fora que você ficava recebendo as pessoas com um abraço lá dentro do hospital. A gente entrava, primeiro tinha que passar para você para abraçar. Muito abraço. Eu uma vez, você teve um infarto, né? Aquela vez, e depois, uns 3 meses depois, depois do infarto, você já estava abraçando o povo, né? Aí eu fui com a nossa caravana, eu só fiquei do lado, assim, olhando. Eu ficava olhando para as pessoas e falei: esse povo não sabe que o Tadeu teve um infarto. Coitado do Tadeu, em pé aí, abraçando todo mundo. Esse pessoal sabe e não desiste de jeito nenhum. Devia dar um tempo, né? Aí ficamos ali parados. Quem foi premiado foi nós. Eu, o Rodrigo, a Camila, a Dora que ficamos lá por último, encostadinho no canto, depois o Tadeu ficou sozinho, nós fomos lá conversar com ele. Aí foi legal demais. Mas tivemos que abraçar também. Nós tivemos que abraçar ele também, não teve jeito. Mas o Tadeu, só uma curiosidade. O que, que essas caravanas vão fazer lá no seu... No seu hospital? A primeira coisa é o abraço. Esse abraço, é uma terapia. Esse abraço comecei dando no colo da minha mãe. Eu estava no colo dela, já pulava no pescoço das pessoas, ela falava, né? Me contava, né? Aí um dia falou para as irmãs dela: acho que meu filho é retardado. Ele não pode ver ninguém que já pula no pescoço, abraça, não solta, fica segurando. Minha mãe, né? Era muito decidida, né? Então já achava que eu era retardado. E fui abraçando a vida toda, né? E esse abraço pegou no Brasil todo, né? Pra você ter uma ideia, o último evento que eu fiz aqui na Baixada Santista, eu abracei quase 8 horas interruptamente. Hoje eu não acho que não dá para fazer mais, não. Agora estou ficando decadente. Eu lembro que você fez lá em Guarulhos também. Também. Que foi 2,000 pessoas abraçando uma. São Paulo, quando vai lá, o negócio é Nossa feio, Senhora. Né? E aí é interruptamente, né? Mas é muito bom. E no lançamento do seu livro Rotina, que a gente estava lá também. A gente teve a oportunidade de estar lá na Zona Norte. Ontem, e também é um abraço curador, né, Tadeu? Ali é um passe. Ali é um tratamento, né? Quando a gente abraça... Ontem a Tiana Nascimento, inclusive aquela música Coração, que eu cantei por último ali, baseada no seu tema, é dela. E quando nós fomos para numa viagem dessas para Uberaba, fomos para Chatiana, tava. E ela tinha um nódulo no pescoço, né? E a Tiana é uma pessoa que tem muita fé também, né? Assim, tal. Mas na hora que ela abraçou você, lá na segunda parte, já, quer dizer, teve o primeiro abraço no hospital, depois o segundo abraço lá no... E aí outra coisa que eu fico olhando, esse povo já abraçou tudo o Tadeu no hospital, ainda tem que ficar abraçando aqui depois do trabalho. E tem alguém que chega pra mim e fala assim: adivinha quantas vezes te abracei já? Eu não sei, 4. Então... Aquela fila, 8, 10 ônibus, né? 15 ônibus. E dá 10 horas, dá 11 horas, dá meia-noite. Abraça e volta pro final da fila. Exatamente. Aí a Tiana, ela abraçou você e você falou: minha irmã, vai ficar tudo bem. E aí, quando nós entramos no ônibus de volta para voltar para Uberaba, ela já foi mostrando para todo mundo: passa a mão aqui para ver se vocês acham alguma coisa. Passa a mão aqui para ver se vocês acham alguma coisa. Ó, acho que isso aí faz uns 15 anos já e nunca mais voltou, sumiu o nódulo. Um abraço meio sagrado. E outra coisa legal também é o passe, né, Tadeu? O passe do hospital lá da casa. É Casa do Caminho, não? Casa do Caminho, o centro. É diferente de todo lugar do Brasil que a gente toma. E a gente toca na pessoa. Toca na pessoa, é uma massaginha, faz uma massagem. E aí eu fico falando. Sem frescura. Aquele ali é o seguinte, né? Aquele passo eu falo assim: a gente tá cansado da viagem, a gente viajou a noite toda, às vezes, para chegar lá. Aí tá o dia todo, já passou em vários lugares. Aí você chega ali, aí você. A luz apaga, a gente fica tudo quietinho, em silêncio. Aí vem o sono. Aí você fica cochilando, aí daqui a pouco vem a pessoa para dar um passe. Eu não sei se eu tô acordado quando eu tô lá na casa. Eu não sei se eu tô acordado ou não. Em transe assim a gente fica. E aí vem o passe, né? Aí vem aquela pessoa para dar o passe na gente e tudo. E aí depois que a pessoa termina o passe... O passe demora bem uns 3 minutos. Uns 3 minutos. Né? E aí depois que a pessoa passa, dá vontade de você falar: rapaz, dá outro aí. Aquilo ali que dá vontade de você mudar de cadeira para receber o passe de novo. Verdade. Mas, vamos lá, Rodrigo. Só comentar aqui que é bom você mostrar o livro aí, porque a gente está sem câmera aqui, eu e o Carlinhos. A Yolanda entrou aqui e falou: sim, estou ouvindo com atenção e emoção, e era a primeira vez que tinha ido a Araxá. Fui para visitar o Museu da Beija, mas acabei indo ao hospital para conhecer o Tadeu. Legal. Não, mas você vê, para não dizer que eu estou mentindo sozinho, ela está me ajudando aí. E tem uma mensagem do Ari também. Não sei se você recebeu aí, Jorge. Mensagem do Ari. Não. Depois a gente comenta aqui também. Mostra aí. Mostra o livro aqui. A Força da Mediunidade, Perguntas e Respostas. Eli Alves da Silva e Emanuel Alves da Silva são os dois irmãos, né? Não é, mano? O Eli é seu irmão também, né? Isso aí é uma... Ele questionou o senhor Mariano, né? E o senhor Mariano respondeu as perguntas através da mediunidade. Ele fez as perguntas, o senhor Mariano respondeu, e o Odilon Fernandes colocou esse título, na verdade, que o prefácio é pelo Carlos Barcelli, pelo amigo Carlos Barcelli. Que é especialista em mediunidade, fez, né? É, Odilon? E o Odilon, Odilon é, né? É, aí ele colocou esse título, que a gente ia colocar... O senhor Mariano responde, né? E ele mudou e... sugeriu esse título. A força da mediunidade. A fonte da mediunidade. Opa, eu falei força. É fonte. A fonte, a da, fonte mediunidade. Da mediunidade. Aí esse, esse livro são... É um, na verdade, esse livro é uma biografia do senhor Mariano em forma de pergunta e resposta. Legal. Tem uns casos interessantes aí que ele questiona o senhor Mariano e o senhor Mariano responde sobre os trabalhos da Santa Maria. Bacana. Tem mais outro aqui. Esse aqui a gente já conhece. Sonhando no Além também, pelo Espírito Mariano da Cunha e o médium Emmanuel. Né? Legal, então a gente vai sortear esse também. Então aqui sortear é romance, mais. Esse é romanceado, né? Esse é romanceado, esse conta um fato que eu. Esse livro foi interessante, não sei se dá tempo de comentar. Pode falar, claro. Esse livro a gente desencarnou. Tinha um rapazinho na Conquista envolvido com droga. E esse menino, ele convivia comigo e me chamava de padrinho e tal, e que ele viveu na creche. E depois ele envolveu com droga, por causa da... A mãe era meio descabeçada, a família. E um dia ele estava na frente da instituição, frequentava a instituição quando era pequeno de evangelização, e ele então encontrou comigo, eu falei para ele, falou, você vai desencarnar porque você está envolvido com droga, envolvido com traficante, vocês vão acabar te matando. Ele pegou e falou assim para mim, falou, aí me chamou o padrinho e falou, padrinho, se eu morrer, eu vou atrás do senhor. Aonde o senhor estiver, eu vou atrás do senhor. Eu falei, atrás de mim não, você caça um lugar bem horroroso para lá e não fique atrás de mim não. Daí uma semana mais ou menos ele foi assassinado. E passou. Passou, esse menino desencarnou e eu comecei a sonhar com esse menino. Sonhei com esse menino e ele virou assim para mim, o senhor precisa me tirar de lá. Eu estou num lugar muito feio e o senhor precisa me tirar de lá. E eu falei, mas tirar de lá da onde? Você está aqui conversando comigo, como é que você está num lugar feio? Ele falou, não, eu estou num lugar feio, o senhor precisa me tirar de lá. E eu conversei com o Carlos Barcelli a respeito disso. Falei, Barcelli, tá acontecendo isso e tal? O menino tá me falando que tá... Aí o Barcelli falou, aí nós não sonhamos vai em lugar superior buscar ajuda? Nós não larga o corpo aqui, vai nas colônias buscar ajuda, orientação dos benfeitores? Do mesmo jeito acontece com os espíritos. Aí ele falou para mim, o senhor Mariano vai escrever sobre isso. Eu falei, mas sobre esse assunto meio polêmico, assim? Ele falou, vai. E aí o senhor Mariano, então... dita a história do socorro prestado ao menino, né, e mais outros fatos dentro disso, numa mensagem que está na Revista Espírita tratando sobre o sonho. Bacana. Sonhando no Além. Esse aqui, ó, Provas Voluntárias, A Sequência da Vida, também do Emmanuel e Mariano Cunha também, tio senhor Mariano, como todo mundo chama. Esse fala da terceira idade, alguma coisa que eu tô vendo? Não, esse aí conta o socorro prestado no plano espiritual. O pessoal que ele foi socorrer, né? Tem umas histórias interessantes aí, tem uma história de um espírita aí que era meio... Aqueles que tinha o nome de Allan Kardec e achava que ele conhecia muito da doutrina. E é até interessante o fato, porque o cara falava para ele que chamava... que ele chamava Allan Kardec, e o mentor dele era o pioneiro da doutrina do Triângulo Mineiro. E conversando com ele, e não sabia com quem estava conversando. Então, até na hora que ele descobre. Além das recordações também, Emmanuel e o Mariano Cunha, o senhor Mariano. Essa é da Maria Cantora, conta a história dela. Deus da infância dela até a fundação da Casa Espírita e Conquista. Bacana. Ela nasceu numa senzala... E depois conhece o doutor Bezerra, ela conta como conheceu o Bezerra, como conheceu o Eurípio Sanufo, como teve contato, sonhos que ela tinha com São Vicente Paulo, as recordações dela, na época de Vicente Paulo, ela traz narrativas nesse livro. Mano, como é que faz para comprar os seus livros? Agora eu acho que não, tá... Não, mas ele tá na internet, alguma coisa assim, não? Tá, no Mercado Livre. Mercado Livre, Mercado Livre tem... Só entrar lá, Emmanuel... Emanuel Alves da Silva, né, que é o Al Médio. É, no Mercado Livre tem essas obras, todas as obras espíritas. É, aqui eu deixei, tem um livro que eu deixei na descrição aqui, que está na Amazon, mas aí depois eu pego o livro e passo aqui para todo mundo. Mas se vocês quiserem, né, ligue para nós aqui dizendo quero participar do sorteio, que a gente vai sortear todos esses livros que o Jorge mostrou aí. E a gente vai pro intervalo agora, né? Tá. O Tadeu também tem livros, né? Mas o Tadeu também não trouxe. Não trouxe. Tadeu, mas para comprar os seus livros, tem algum site que entra para comprar ou assim? Por enquanto não, porque estou fazendo essa mudança no hospital. E aí o CNPJ da casa ainda está com a prefeitura. Então nós estamos aí meio piado na casa. Então, por enquanto, também tudo paralisado, né? Tadeu, mas dá para visitar lá as caravanas normalmente? Tudo normal, normalmente. Abraço todo mundo. Né? Certo, bacana. Vamos fazer o intervalo então, Rodrigo? Vamos aí, depois a gente volta com as perguntas, né? Tem muita mensagem, o pessoal tá mandando aqui parabéns pelo programa, tem bastante gente participando aqui. O Aécio aqui já deixou pergunta também, parabéns pelo milésimo programa. O Iramir, lá de Salvador, também, desejando a toda a família vencendo um excelente programa e parabeniza a toda a equipe pelo 1000 programas de evangelização, Jesus, Kardec, Chico Xavier. Depois a gente comenta aqui para vocês, né? O Daniel Rosa aqui também participando. Eu tenho duas perguntas pro Mané que eu vou soltar, mas a gente volta depois. Aí você responde depois dos comerciais, né? Não, são três perguntas, são três, né? Uma é que eu recebi aqui, né? Que é sobre, para você comentar pra gente, da Lua, que você olhava em Conquista e a Igorina olhava de Sacramento. Então depois você contar essa história pra gente, que a gente quer saber mais sobre isso. Da Lua, né? Que você olhava aqui e a Igorina olhava lá. A segunda pergunta é da Maria Cantor. Você contar um pouco como ela participou da codificação espírita, né? Da codificação da doutrina espírita, né? A participação dela. Depois você comenta pra gente, depois dos comerciais. Vamos deixar o pessoal aí curioso para não ir embora, ficar com a gente. Jorge. Só para... aqui é uma informação sobre o Tadeu, mas eu quero passar essa informação para o Emmanuel, só para corroborar com o pensamento que o Emmanuel tem em relação ao Tadeu, certo? Oh. Sim. Aí a gente fica com ela aqui no intervalo. Nossa aí, senhora. A Yolanda que está colocando aqui, né? A Yolanda está dizendo assim, André Dorar, uma amiga nossa, né, aqui de São José... Quando esteve em Araxá, tirou uma foto do Tadeu. Após a foto ser revelada, naquela época era revelação, não era celular, né? Após a foto ser revelada, observou que do peito do Tadeu saía uma luz. Havia também uma luz contornando todo esse irmão de luz, Tadeu. Tá vendo? É o que você fala dele mesmo, né? Aqui é prova, tá? Se a menina quiser, a gente manda a foto pra você. Eu vou tentar arrumar essa foto e vou mandar pra você, mano. Tá bom? Que ele fica cismando, que ele não é. A gente quer beijar a mão dele, ele não quer deixar. Nós vamos pôr ela no quadro. Pode deixar que nós vamos fazer um quadro dessa foto. Aí depois a gente pergunta. Aí depois a gente pergunta pro Tadeu pra falar do Emmanuel, né? A versão dele do Emmanuel também. Não, mas aí não vale. Aí não vale. Eu vou defender o Emmanuel, porque quem falou foi o ouvinte, não foi eu. Não foi o Emmanuel. Pra falar do Emmanuel, o ouvinte tem que ligar pra me contar pro Tadeu. É verdade. Então vamos esperar a pergunta do ouvinte aqui. Então nós vamos com a música Agradecendo e Pedindo. Vamos lá. Do Grupo Castelã. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Agradeço, Jesus, seu amor e seu carinho. É você que me ensina a verdade e o melhor caminho. Eu te peço, Jesus, me dê forças para a vida enfrentar e coragem para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Agradeço ao Pai por me dar o dom de viver, por saber que sou um ser eterno e jamais vou morrer, que as idas e vindas da alma propicia a evolução, que o homem só se regenera pela educação. Agradeço pelo meu sorriso, pelo meu cantar, mas te peço poder ser sensível, ser capaz de chorar. Acredito na fé, na esperança e que a caridade é amar, mas preciso ser um ser capaz de poder perdoar, que eu possa, Senhor, dar valor à dignidade, que eu possa lutar com coragem e honestidade. Quero ter bons irmãos, bons amigos e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Quero ter bons irmãos, bons amigos e sem distinção amar, pois eu sei que a colheita é a resposta do que eu plantar. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com figuras ilustres do espiritismo mineiro. E deixa eu refazer aqui as perguntas. Opa, a gente estava aqui no... Agora sim. Deixa eu refazer as perguntas aqui também, né? Tem bastante gente aqui participando, né? Mas refazendo as perguntas que a gente deixou aqui antes dos comerciais, né? Pro Mané. Mané, conta pra gente aí essa história da Lua, né? Então, que contava. E depois, qual é a relação da Maria Cantora com a codificação espírita, né? Quem foi ela lá na codificação espírita? Uma vez a Lua estava muito clara à noite e tinha uma estrela pertinho da Lua. E eu saí lá de fora e estava olhando a lua com a estrela. E aquilo me chamou a atenção, porque a Igorina gosta de ver a lua, as estrelas, os astros, né? Gostava de estar reparando o céu. E eu pensei na hora, falei, nossa, será que a Igorina está vendo isto? E passou. Aí no outro dia eu cheguei lá na reunião, ela me olhou e falou, você viu que beleza que estava a lua ao lado da estrela? Tá bom, Igorina. Tá bom. Porque a Igorina tinha uma percepção muito grande. A gente conheceu a Igorina, a desenhista do nosso lar, diríamos assim. Mas teve fatos com a Igorina que foi interessantíssimo o que aconteceu. Uma vez estava eu e o Nivaldo lá na casa assistencial e era... E o Nivaldo me fez uma pergunta, falou assim, por que a Igorina pede tanta Eurípides Barçanufo e não pede o senhor Mariano? Que o senhor Mariano é tio dela, né? Uhum. E tinha contato, porque o senhor Mariano saía da Santa Maria e ia participar do culto com a Sinhazinha lá na casa da Igorina. Porque a Sinhazinha, quando a vovó Meca desencarnou, o culto era feito na casa da Sinhazinha, que ela fazia as quitandas no domingo e reunia a família para fazer o culto 9 horas da manhã. E o pessoal participava ali do culto, que depois ela servia uma quitanda e tudo. E o senhor Mariano também, como a mãe Corina, participava, porque lá tem muita mensagem que a mãe Corina recebeu de Eurípides e de outros espíritos, de Vovó Meca e outros espíritos, ali no culto, que a mãe Corina, ela dirigia o lar, mas no domingo ela ia participar do culto lá na Sinhazinha. E o Nivaldo questionou, e eu falei, Nivaldo, ah, é porque é a mesma equipe? Então, se pede um, o outro socorre. Passou uns 15 dias para nós ir lá, uma semana, sei lá. Chegamos lá, estava eu e o Nivaldo. Aliás, eu estive lá, mas não estive junto com o Nivaldo. Aí, daí uns 15 dias, foi eu e o Nivaldo junto. Chegou lá, ela olhou no relógio, no quartinho, falou para mim, falou, nossa, irmão, faltou 5 minutinhos. Você vem aqui, chega, sai correndo, a gente não conversa. E a Maria da Cruz falava assim que os espíritos iam dar só um tchau um pro outro, porque eu não ia ter tempo para ficar conversando. E a gente fica aqui, Nivaldo, pedindo Eurípides Barçanu, tio Eurípides, o amparo. A gente não pede o tio senhor, Nivaldo, porque é o mesmo equipe, o Nivaldo quase ficou debaixo da cadeira. Era o mesmo assunto, e ela não tinha conversado, ele sabia que a gente não tinha conversado aquele assunto. Então ela tinha uma percepção muito grande, mediúnica, e ela acompanhava a gente, de certa forma a gente acompanhava. Como Tadeu acompanha, né? Porque o pessoal está aí falando do Tadeu, Tadeu também... Pajei a gente longe. Mas eu convivi muito pouco com a Igorina, mas ela tinha uma coisa interessante, de convencimento. Ela começava a falar da espiritualidade e ela convencia qualquer um, porque ela começava a falar, você começava a beber a fala dela, né? Ela tinha uma força assim na fala, né? E ela ia falando assim de uma forma tão suave e, sei lá, não tem explicação, né? A forma dela, né, Mané? Ela tinha uma força de convencimento, né? A Igorina tinha uma convicção do que ela falava. Eu falo que era aqueles médios que ele falava do exemplo vivido. Não é aqueles médios que falava para poder impressionar os outros. Não, ela contava aquilo que aconteceu com ela. E ela narrava aquilo com tanta naturalidade, com tanta simplicidade, que ela mostrava para nós essa relação dela com o plano espiritual, que era a naturalidade daquela vivência doutrinária. Porque a gente vê muitos espíritas fala para os outros, mas não teve aquela vivência. Igual a Igorina falava do mundo espiritual com a naturalidade de que nós tivéssemos feito qualquer viagem. Aonde ela foi, com quem ela teve, com os espíritos que ela teve, a orientação que ela recebeu. Isso nós presenciamos várias vezes. Dela descrever coisas que a gente sabia que ela não tinha. Uma vez eu estava junto com ela, ela estava pegando meu... Eu não sei, de vez em quando ela me chamava lá, que ela queria conversar algum assunto, contar algum desdobramento dela, alguma viagem astral dela, né? O desdobramento dela, ela me chamava lá, falava, mano, vem cá que eu preciso conversar com você, meu filho. Aí a gente sentava lá e ela ia contar esses desdobramentos ou determinados assuntos, ela entrava e ela começava a descrever o plano espiritual e tudo. E esse dia ela me chamou lá, era aniversário do Chico Xavier, 2 de abril. E nós estávamos no jardim, ia saindo no jardim, ela segurando meu braço. Ela olhou o sol se pondo e virou assim, falou, mano, é o aniversário do Chico. Gostaria de estar lá para abraçar o Chico. E conversou com a naturalidade. Chico, Chico, recebe o nosso abraço, Chico. Gostaríamos de estar aí para te abraçar, mas não podemos. Passou um dia, o Chico chama ela lá. Chamou ela lá e falou para ela, Igorina, fala para o nosso menino... Agradece o nosso menino pelo abraço daquela tarde. Que maravilha o sol se pondo. E a gente fica pensando na grandeza mediúnica dela e do Chico, né? Como que teve essa interligação naquele momento? Porque como que ele sintonizou com ela naquela hora, aquela sintonia ali, né? Uhum. Então a gente ficou olhando isso, a grandeza mediúnica desse pessoal que passou. Passou e muitas vezes passou despercebido, né? Nesse trabalho. Interessante que a Igorina chamava o Emmanuel lá, um dia sim, o outro também. Sabe? Era sempre assim. Mas agora, aí... a sua segunda pergunta aí. Eu estou te coordenando. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Maria Cantora. O pessoal pergunta muito sobre a Maria Cantora, quem foi a Maria Cantora. Segundo, não vou falar de mim, porque eu não tenho conhecimento, eu não sou médio para entrar nessas intimidades desses espíritos, né? Como diz, o único que eu estou tentando penetrar um pouco da intimidade é do Tadeu, assim mesmo ele não deixa, ele me barra, não tem jeito. Mas segundo o Barcelli, a Igorina foi a rainha de França que tem a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. A Maria Cantora. Corrigi que a Maria Cantora foi a personagem, a rainha de França, aquela, como dizer, lá boa, aquela rainha que dedicou a França ali, que tem a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E a dona Maria Cantora, ela conviveu com Vicente de Paulo. Ela fez parte daquelas damas da caridade que ajudava São Vicente de Paulo a manter a obra de Vicente de Paulo. E ela dedicou, na época de Allan Kardec, então, a codificação. Porque nós não temos outra justificativa, porque a razão nos coloca isso, e é natural. O senhor Mariano veio para Santa Maria, funda uma casa espírita na Santa Maria, reúne um grupo de médium em volta dele, toca os trabalhos como fosse o mesmo padrão do trabalho da Sociedade Parisiense de Estudo, sem ter conhecimento da Sociedade Parisiense de Estudo, sem ter as revistas espíritas traduzidas no português, sem ter conhecimento e ter acesso a essas revistas, ele toca os trabalhos naquele mesmo padrão. No livro Casa de Timóteo, que é um dos livros que a gente recebeu dele, um dos primeiros livros que a gente recebeu dele, quando a mãe Corina interroga ele por que ele tocou os trabalhos lá no mesmo padrão da Sociedade Parisiense, ele responde: foi o próprio Kardec que nos orientou antes de reencarnar. Uhum. Quando eu estive com a Igorina uma vez, eu falei: Igorina, Chico é Kardec? Ela falou sim. E falou, você, ela falava caderneta, né? Uhum. Que era um livro desse de ata, onde Eurípides recebia as mensagens, que está lá no Colégio Allan Kardec. Recebia as mensagens e ele recebeu mensagem de Kardec até 1908. Depois não tem mais mensagem de Kardec lá. E aí ela levou esse livro para o Chico. Na época, o Chico vê as mensagens que Eurípides recebeu. E o Chico falou para ela que ali tinha mensagem de Kardec antes de Kardec reencarnar. E aí a gente fica pensando, então, se o senhor Mariano trabalhou ali, na Santa Maria, com esse povo, ele tem que ter trabalhado com os espíritos da codificação, com os médios da codificação, porque a gente sabe que nada dá salto. Uhum. Aonde esse povo iniciara a mediunidade deles? Aonde esse pessoal começou o trabalho mediúnico deles? A fé da Maria Cantora, aquela confiança dela, aquela segurança dela na doutrina espírita. Uma menina que nasceu na senzala, era para trazer todos os traumas da senzala. Que ela foi criada dentro da senzala, ela, tipo, como hoje tudo é trauma, né? Uhum. Trauma de infância e tal. Então a Maria Cantora era para ter os traumas de infância, no entanto, ela se preocupou em ajudar os outros. Aí vem o Zé Mineiro, que também foi um que trabalhou ali com o senhor Mariano, que tinha uma mediunidade de efeito físico extraordinária, que trabalhou. Aí tem o Zazon. Tem o Aristide, que recebeu a mensagem do João Evangelista, uhum, que orientou Eurípides na doutrina. Então, esses espíritos têm que ser espírito da codificação. Tem que ser espírito que participou da codificação, porque nada vem pronto. Uhum. Tudo é progresso, tudo é lento. A Maria Cantora com a fé dela, Maria Cantora com aquela confiança dela, ela não tinha nada, dava tudo para os outros. Ela, a Maria Dona Antônia era uma mulher mais rígida, mais enérgica, mais assim, questionadora. A Dona Antônia era aquela que batia de frente. A Dona Maria Cantora estava escolhendo um feijão cheio de munha que tinha ganhado, um arroz cheio de munha para ganhar, chamou a Dona Antônia para ajudar a escolher o arroz. A Dona Antônia virou assim, mas não é possível, você ganha o arroz desse jeito, vai banar, vai catar para dar para os outros? Ela falou, é, Antônia. Daqui a pouco, vem o pessoal aqui para pedir o arroz. Para buscar esse arroz. Para pedir, não. Para buscar esse arroz. Para buscar esse alimento. Nós vamos dar esse alimento sujo para eles, cheio de munha, de coisa, porque são rancerianos, que na época era considerada doença do sangue. Como é que eles vão catar o arroz se as mãos deles estão tudo cheias de pus? E os olhos também, eles não enxergam direito. Aí eles vão comer esse arroz desse jeito? Então, a visão dela não era só da onde... Era da onde que prestava, o útil, separado. Aí, mais tarde, chegou a pessoa para pedir um grupo de, como dizer, doença de sangue, de hancerianos, e a Dona Antônia, então, foi reparar a mão daquele pessoal enrolado em pano. E aí ela foi refletir na atitude da Maria Cantora, como que a Maria Cantora agia. Então, da onde veio isso? Aonde desenvolveu essa capacidade de amar? Porque até a capacidade de amar nossa é desenvolvida. Tadeu, só uma observação. Você falou da Maria Cantora, muito ligada a São Vicente Paulo, não é? Tem nada a ver, não, porque você vai falar, mas tudo bem. Aquela família de São Vicente é irmão, dois irmãos, não é? Dois sobrinhos, né? E um era quem? Um era o Mané. Você imagina? Não, olha pra você ver a ligação, né? Você tá vê a ligação de São Vicente, a Maria Cantora. Enfim, essa história vem arrastando, sabendo, né? Os personagens é o mesmo. Você sabe que nossa vida aqui, nesse processo carnatório, os personagens não mudam muito, né? Se é você que tá falando, a gente não pode questionar. Não. Eu já tinha feito a pesquisa. Isso é um caso de pensar no que o Tadeu fala, né? Essas brincadeiras. Foi o padre lá. Tadeu, olha lá, TV ali. Eu vou falar pra você. Você vê que é uma pessoa pobre, né? Negra, escrava, né? Mas a postura dela ali é de rainha. Aquela postura de rainha. Cara de brava. A postura dela ali é de rainha. A firmeza dela, porque a Maria Cantora, ela fez um trabalho em conquista que São Vicente de Paulo fez em França. Quando a gente para para pensar, ela reunia dos rancerianos que necessitava, o pessoal que vinha muita gente da Bahia para trabalhar, principalmente na linha mugiana, na época e tudo, ela reunia do pobre ao rico, porque ela era visitada pelos médicos da cidade, o doutor Furiati, que era o médico que tinha muito contato com ela. A sociedade vivia em volta dela, buscando recursos espirituais e levando recurso material para ela dar para os pobres. E os pobres em volta dela buscando os recursos materiais que necessitava. Então, ela fez aquele trabalho que São Vicente de Paulo fez, que São Vicente de Paulo uniu o trono, né, da França e a pobreza que ele socorria ali em torno da necessidade. Ela fez esse mesmo trabalho, ela fez em conquista. Ela conseguiu juntar toda a sociedade em volta dela. Tadeu, agora eu vou perguntar para você, direto. Esse pessoal, nós estamos falando deles hoje, né? Estamos falando deles hoje. Será que naquela época eles eram igual vocês mesmo, também, que não quer dizer que é importante? É importante não no sentido material, é importante no sentido espiritual. Isso é próprio de gente que tem humildade de achar que o trabalho dele, ele tem que fazer aquilo ali mesmo e é isso que tem que fazer, mas não quer se vangloriar. Eles eram desse jeito? Porque eu tô falando de vocês dois, né? Vocês dois, a gente vai falar uma coisa pra vocês, você fala, não é assim não, tal, o tempo todo. Eles eram assim, escorregadio. Não, chama alguém mais importante. Não, ele chama ele pra vir no programa, rapaz, nem falar eu falo. Não, a gente convidou. Você chama eu pra falar, chama uma pessoa importante aí pra ir, pra que eu tenho que ir? Mas a gente não é mesmo, não, palestrante, não. Eu e ele não é palestrante. Né? Tem palestrante que é palestrante mesmo, a gente só... Vai miando ali um pouquinho, né? É um miado, né? Pensando aqui. Mas é mesmo, né? Mas é porque o trabalho é tão natural, né? Exatamente. A gente pega esses 42 anos da Casa do Caminho, é tudo um processo tão natural, né? E mesmo tudo que aconteceu, tanta história bonita, né? E a gente só é um instrumento mesmo. Né? E olha lá, viu? Tem hora que dá trabalho. Mas eu acho que na hora que a gente fosse falar com o senhor Mariano também, ele falava a mesma coisa. Ah, só sou instrumento aqui, isso aí é. Não, o pior é o Chico, né? O Chico era Cisco. Era mais o quê? Eu sou um Cisco. Eu só fico imaginando nós, né? O Chico era Cisco, Chico, imaginando. Ô, Jorge, eu estava conversando com o Tadeu ali, ele contando a história de que ele era tão perseverante no que ele fazia. Que ele dava comida na boca do doente, não importava qual era a doença, e comia junto com a mesma colher. Eu peguei o hábito. Uhum. Então você pega o que é um sacerdócio, uhum. Né? O que é um sacerdócio? A pessoa tem uma confiança mesmo, tão grande. Uhum. Pôr na boca do doente. Né? Porque o doente não queria comer, porque ele ficava com medo de estar sendo envenenado. Porque antigamente as prefeituras mandavam matar as pessoas de rua, os andarilhos. Davam comida e as pessoas morriam. Então, para ele mostrar que ele estava dando uma comida saudável, ele dava para o doente e comia a mesma colher, na mesma hábito. Comida. Uhum. Mas será que não seria gulodice, não? Já que a gente Até porque não tinha tempo, o tempo que eu tinha já era aquele ali, então eu já começava, né? Verdade. Já que a gente está aqui nas revelações, né? Aí a gente. Vou pedir mais uma revelação aqui pro Emmanuel, para que ele possa comentar pra gente. Né? Agora da Igorina, né? Voltando ao tema da Igorina, que é 100 anos de, né, da Igorina. Quem foi Igorina, né? E quem foi o espírito Lúcio? Lúcio foi o Camilo Flammarion. Está num anuário espírita que antes dela desencarnar, como estava criando aquela polêmica sobre quem era André Luiz, quem tinha sido André Luiz, e aí a gente, então, um dia conversando, a gente falou para ela, falou, a senhora precisa revelar isso, porque depois que a senhora desencarnar, eles vão arranjar um monte de personagens pro Lúcio. E aí, então, o Salvador Gentili esteve lá, e ela, então, revelou para ele, que foi o Chico que disse a ela, que o Lúcio é o Camilo Flammarion. Que quando ela levou os desenhos, que ela falou e tal, e ela falou que era um nome muito pesado para ela. Que ela não tinha estrutura para falar que era Camilo Flammarion que estava trabalhando com ela. E aí, então, ela pegou e o Lúcio pegou e falou para o Chico que era para colocar, então, Lúcio. Podia colocar o pseudônimo. E ela, então, coisou. Segundo alguns comentaristas por aí, fala que ela é a Esther, né? Esposa lá de Camilo Flammarion. Que ela no foi livro Esther. Estela, né? É Estela, né? Isso. Estela. Que ela era Estela, Camilo. Mas a Igorina. E que eles tiveram um filho adotivo. Aí que entra a história. Não, Tadeu, por favor, continua, Tadeu. Na época foi o Emmanuel. Né? A história é muito bonita. Então, deixa eu entender. Então, vamos lá. Recapitulando para quem não entende, tá? Camille Flammarion foi um astrônomo francês, conviveu com Chico, com Allan Kardec, Chico Xavier, tá bom? E participou da junto da codificação, ele que contribuiu com a parte. Tudo bem que Allan Kardec já estava recebendo na espiritualidade a muitas moradas, né? A pluralidade dos mundos, né? E ele era um pesquisador estudioso e defendia a pluralidade, inclusive no enterro de Allan Kardec, ele que fez todo o discurso e também, ou seja, tem um observatório lá em Les Joseville, abaixo de Paris, que ele desenvolveu todo o trabalho de pesquisa astronômica, né? E por isso que tem tudo a ver com o trabalho da Egorina, né? Que com o Lúcio, que recebendo todas aquelas informações astronômicas que a gente colocou aqui, da posição, inclusive, onde fica o nosso lar. Interessante nisso aí, que a gente... Ele teve duas esposas, né? Calma aí, deixa eu chegar lá. Ele teve duas esposas. Nós estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Mas voltamos novamente aqui, transmitindo o programa Vivência Espírita, com Emanuel Alves da Silva e com o nosso irmão Tadeu, José Tadeu da Silva, da região de Minas, lá. É sul de Minas? Não. Lá é Triângulo Mineiro. É? Triângulo Mineiro. Pessoal, eles tentam. É? Eles tentam nos derrubar, mas não conseguem. A gente vai continuar. Então a gente estava falando sobre o Espírito Lúcio, né? Não, Maria Cantora, né? Maria Cantora, né? Vai falar Maria Cantora. Ah, é verdade. Deixa o Lúcio para um lado. Deixa lá, deixa para lá. Você vai ficar de novo. Deixa o pessoal curioso aí. Então vamos lá, vamos pra frente. O Emmanuel ficou vermelho lá. Ó. Quase desmascararam o Emmanuel aqui. Vamos fazer as perguntas dos ouvintes? Se tem pergunta, umas colocações, assim? Vamos. Certo, vai, solta aí, Carlinhos. Pois é, você derrubou tudo aqui. Derrubou? Peraí, então eu vou achar aqui. Tem uma pergunta do Aécio César aqui que é interessante. Sim. Se você não achar, aí a gente continua aqui, então, bate-papo. Não, aqui continua fora do ar, meu, aqui. Não, meu já voltou. O YouTube tá fora do ar. Já voltou, já. Tá aqui, pessoal, já. Que bom, a transmissão voltou. A Antônia Varotto falou aqui. Inclusive, a Antônia Varotto estará domingo que vem com a gente, né, Rui? Com a gente no Antônia Varotto falando sobre Fernando Pessoa. Antônia Varotto. Isso, exatamente. Então, a gente não... Eu não estou com todas as perguntas aqui também, tá? Mas o Aécio, ele fez um acróstico para a gente também, não fez, Jorge? Fez. Ele fez esse acróstico, que eu achei muito legal. Você quer ler o acróstico? Eu leio. Vou tá. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vê se acha aí. Uhum. Peraí. Essa é a pergunta do Aécio César. Tá, eu já achei ele, tô tá te aqui. Mandando. Não, tá aqui. Tá bom. Tá aqui. O Aécio, sempre quando tem alguma comemoração, ele faz um acróstico pra gente. E desse ano, ele fez novamente. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil de ler. É Vivência Espírita, né? Vivência Espírita. Persistência e dedicação, fé e esperança são resultados irrefutáveis registrados no caminho do tempo e das horas mensuráveis. Ontem se deixa eu parar para falar esse nome aqui, ficou difícil. Ontem se consubstancia hoje no dedilhar do futuro amadurecido, guardando no coração e na alma o registro pensado, reconhecido. Rompendo dificuldades e contrastes, sobrevive a vivência espírita. A fênix que da cinza dos obstáculos renasce sutil, benemérita. Manter o foco do bem não é tarefa fácil quando o objetivo sagrado aspira em Kardec, Chico Xavier, alicerce irremovível e consagrado. Aí ele coloca 1000, né? Agora eu tinha falado vivência, é programa 1000. A letra M agora. Memorável experiência que se ganha com a humildade altruísta. Ainda embora seja o hausto de muita garra e suor, fé e determinação, lava-se consciência tranquila e segura em plena superação. Que venham mais outros 1000 programas na égide do Mestre Jesus. São os votos do amigo Aécio César, dia 16/4/2023. Obrigado, Aécio. Programa 1000, que é o acróstico em cima desse... Bonito. Muito legal, né? Bonito mesmo. Muito bonito. Eu te mandei também, Jorge, a mensagem psicografada do Ari, que ele recebeu ontem na casa de Eurípides em Tremembé. Uhum. O Ari Rangel é um médium aqui da região, sempre esteve aqui, sempre participou, acho que desde os primeiros programas que participou aqui, foi ele que cunhou, ele não assume, né? Ele fala que foi... eu acho que foi a espiritualidade também. Ele comenta que foi, também recebeu, cunhou os vivencianos. Então, os termos vivencianos, ouvintes nossos que estão participando com a gente, ele que trouxe isso pra gente. E ele recebeu uma mensagem psicografada ontem. Você quer deixar para ler no momento espírita? Porque ela é um pouco grande. Ao invés da gente passar... Fazer o momento espírita, a gente lê a mensagem. Recebeu essa mensagem e é de, de uma personalidade muito relevante também, que já esteve aqui, participou com a gente, esteve conectado com o Chico. E a gente deixa aí para comentar durante o momento de gavalha, né, Jorge? Você achou aí, né? Achei. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Pergunta eu não tenho aqui. Não? Acabou a energia, perdeu todos o chat aqui. Eu achei, a pergunta está aqui. Irmão Tadeu, no livro Egorina, Imagens do Além, ou Emmanuel, né? Ela nos informa que em nosso lar teria um cemitério. O que seria enterrado nele? Essa narrativa não é de Egorina Cunha. Essa narrativa é de André Luiz e que está no livro Missionário da Luz. Nós somos espíritos e que temos o corpo perispiritual. O perispírito é matéria, matéria em outra dimensão, como traz Kardec. E essa matéria ela vai se perder. Para nós evoluirmos, nós temos que perder matéria. Enquanto nós não perder a matéria, nós não evoluímos. E isso faz parte, porque nós vamos aderir o nosso pensamento aonde está registrado todos os nossos arquivos na área mental, na área cerebral. E lá é sepultado os restos mortais perispiritual, que é a matéria perispiritual, lá ela é sepultada. Porque o pessoal tem uma ideia de um espírita, dos espíritas, principalmente no começo, que faltava muito conhecimento, de que nós desencarnávamos e virávamos fumacinha. Não é isso. Nós somos a mesma pessoa em evolução. Até o amor precisa se evoluir. Até o sentimento. O maior sentimento que nós começamos a ter na Terra é o sentimento de mãe. Aonde começamos a desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de piedade, o sentimento de compreensão do outro, o sentimento de aceitação do outro, porque a mãe aceita a condição do filho, aceita a vida do filho, trabalha para a cura da enfermidade do filho, para a sustentação do filho. Quando é esposo ou esposa, fala, vou largar esse porque está me dando trabalho demais. Mas quando é filho, então começa a ter esse sentimento. Então, a evolução espiritual, ela se dá através de perder matéria. E o espírito, para reencarnar, ele precisa ganhar a nova forma física e esses restos mortais são sepultados no plano dos espíritos. André Luiz, no livro, no mesmo livro, nós lemos lá, ele fala no cidade, de além, no cidade do além. Ele fala assim que nós, em qualquer lugar no universo, nós temos chão firme debaixo dos pés e céu aberto sobre a cabeça. Só para complementar um pouquinho o que o Emmanuel está falando, legal, que o André Luiz ele fala claramente que o espírito, que o perispírito, ele é plasmável e perecível. Se ele é plasmável, ele pode mudar. Se ele é perecível, ele acaba. Então, é exatamente isso que o Emmanuel está falando. Então, a gente pensa assim, o nosso corpo é perecível. O que acontece quando a gente sai, deixa esse corpo? Esse corpo vai para a Terra, vai ser absorvido pelo ambiente da Terra. E quando a gente está como perispírito, acontece duas coisas. Uma, é reencarnar. Quando a gente reencarna, o perispírito é restringido, né? Ele vai perder grande porção dele e vai ficar pequenininho para reencarnar. Então, essa porção dele tem que ser colocada em algum lugar lá. E aí você pode encarar que é um cemitério. E pode ascender. Se ele for ascender, ele vai perder o perispírito inteirinho, né? Poder erguer as dimensões superiores. Então, é muito legal essa pergunta, porque tem gente que, não, às vezes, a gente não conhece bem e fica questionando certas colocações que a gente, depois que a gente estuda, a gente vê que é clara demais, é tranquilo. Uma pessoa fica vendo só do lado físico mesmo, né? Uhum. É porque essa pergunta, na verdade, ela tinha que ter sido feita para o Jorge Reis, porque ele que escreveu e pesquisou André Luiz lá na trilha de André Luiz, né? E ele que pesquisou profundamente lá naquele livro todas as obras de André Luiz em vários setores. Porque nós ainda estamos muito distantes. O Chico falava assim que os espíritas não conhecem o mundo espiritual. E vai ter muita surpresa. E a Egorina mesmo descrevia coisas, fatos de desdobramento dela interessantíssimo. Que ela não comentava ao público, porque o povo já achava que ela já era meio doida de desenhar o nosso lar. Aí se descrevesse alguma coisa com maior propriedade... seria, como diz, o mais louco ainda. Então, o fenômeno mediúnico ele é interessantíssimo, o fenômeno da vida espiritual, o processo evolutivo da criatura humana em busca da evolução. O Barcelli tem uma palestra interessante quando ele fala sobre a parábola do filho pródigo, que ele traz o filho... que saiu pelo mundo juntando matéria, correndo atrás de bens, né? E depois ele tem que desfazer para poder voltar ao pai. Aí ele perde tudo para ele vir para casa de novo. Então ele faz uma comparação entre nós no planeta, que saímos para o mundo juntando matéria, juntando bem, depois perdemos tudo aquilo para poder voltar. Nós temos que largar aquilo para trás para poder ir lá no Pai, com toda humildade, com toda simplicidade, para poder chegar ao Criador novamente. Fazer a volta. Verdade. Rodrigo, vamos fazer o Momento Chico Vale? Vamos, então, e a gente faz no Momento Chico Vale agora, a gente faz a leitura do. Vamos sim. Da mensagem do Ari. Ok, vamos lá para o momento de Gavalha, aí você lê a mensagem, normalmente é esse momento de Gavalha, a gente passa uma mensagem pronta do momento espírita e pede para vocês comentarem, mas aí como a gente está também com a hora bem corrida, a gente passa então essa mensagem psicografada ontem na casa de Euris pelo médium Ari Rangel. Você solta também o fundo para aí ou solto para aqui, Jorge? Vou soltar em vinheta e você isso. Comenta. Tá bom, vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. A mensagem do Ari tem o título Recado Amigo. E diz assim: amigos e irmãos da abençoada família vivenciana, peço licença e perdão, antes de mais nada, de aparecer assim, de inópito, à festiva comemoração desse canal de difusão da Boa Nova Rede Viva, que em seu 1000º programa, o Vivência Espírita, justo e honrosamente se rejubilia por tamanha conquista. Aqui nessas linhas despretensiosas, quero vos escrever por meio do amigo e irmão de Tremembé, e menino de Madureira, que por vocação ou destino se fez repórter na sua última peregrinação pelas paragens terrenas. Repórter que dá um humilde rádio continental aos diários associados, teve a feliz incumbência de entrevistar e tornar-se, depois de estreita convivência, amigo de um dos maiores discípulos do Cristo de todos os tempos, que foi o nosso venerando Francisco Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Missão que só pude aquilatar, de fato, depois que transpus os portais da morte física, ao dar-me conta da figura desse espírito de indescritível hierarquia espiritual. Pois bem, passado o assombro da hércula tarefa a que inconscientemente me vi enlaçado, eis que reapareço aos irmãos desse canal divulgador, onde um dia tive a felicidade de estar presente para parabenizá-los, abraçá-los e ser, uma vez mais, o meirinho, ou mensageiro menor do mesmo Francisco Cândido Xavier, que desde aquele longínquo 2 de maio de 1978 vaticinou-se que seria eu um dia o seu medianeiro além das fronteiras físicas. E eis-me aqui, irmãos vivencianos, trazendo-vos das mãos areoladas do cisco de Deus um pergaminho luminoso que entrego-lhes com as seguintes dizeres. E disse-lhe: vão para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Frase essa transcrita do versículo 15, capítulo 16 do Evangelho do apóstolo Marcos. Trago assim aos irmãos e à família vivenciana, das mãos venerandas do apóstolo Chico Xavier, essa jubilosa lembrança, que nas palavras dele reasseveram o compromisso dos irmãos com o Cristo, de disseminarem intimoratos e infatigáveis a boa nova rediviva. E ainda agradecer a imerecida homenagem que teceram ao seu desvalido nome no presente estúdio do Vivência Espírita. Cumpro essa tarefa com a mesma emoção daquele julho de 71, quando meu coração pingava literalmente o fogo vivo da vida transcendente. Outro dia mesmo, palestrando com o Silveira Sampaio por aqui, confessei-lhe a nova tarefa ao que o admirável amigo alfinetou, Saulo. Quem acende uma luz, por menor que seja o lume, é o primeiro a beneficiar-se das suas fagulhas. Que privilégio seu! E com essa alegria, pois, que volto das cinzas para trazer-vos redivivo e renovado esse recado, pingando desta feita o fogo da gratidão. Pois bem, dito isso, recolho-me a minha insignificância, mesclando-me a tantos corações entrelaçados a essa festa de luz. Faço-me acompanhado, além de minha mãe e avó Silvia, também dos amigos e irmãos Helder, Ivan, Aloísio, Rodolfo, Sérgio, Alain, Eliana, Francisco Alamar, Monte Oliva, Formiga e alguns abnegados benfeitores que me ciceronearam até a terra de Lobato e Canuto Abreu, para que eu pudesse humildemente executar essa tarefa prazerosa junto aos irmãos que tanto morejavam até aqui na consoladora tarefa, mil vezes levada a efeito, de buscarmos juntos o incomensurável amor de Jesus por todos nós, pelas lentes insofismáveis do Espiritismo cristão, prodigalizando o ide e pregai da Boa Nova restaurada. Aceitem assim o abraço renovado desse irmão que vos reporta hoje da imperecível vida além da vida. Fraternalmente, Saulo. Saulo Gomes. Mensagem recebida em 15 de abril de 2023 no Centro Espírita Casa de Ourives, em Taubaté, em reunião pública pelo irmão Ari Rangel. Quer mais alguma coisa? Muito bacana. Ah, o Saulo é formidável. Uhum. Muito legal. E a mensagem que ele traz de Chico para nós, né? É. Muito interessante, muito bacana, e tem que colocar depois eu, no quando site. Né? Quando eu escutei essa mensagem, né? Eu li essa mensagem ontem, eu fiquei muito emocionado. Uhum. É, o Saulo, quando teve aqui no nosso programa, né? Foi. Que ano foi? 2000? Agora não lembro, mas a gente tem aqui no nosso site, põe um especial aí de 10 anos do programa Vivência Espírita. A gente reproduziu a participação dele. E na época o Ari, ele deixa eu vir aqui. O Ari, ele recebeu durante o programa uma mensagem, acho que de Euríclides Formiga, para o Saulo durante o programa e ligou passando a mensagem para ele. Ele ficou muito emocionado. Não. Aqui é a ligação que ele tinha com o Euríclides Formiga também. Legal, né? Quando eles eram amigos, né? É. O Saulo foi o grande divulgador do Chico, né? É. Vamos então encerrando o momento? É, o Aécio colocou aqui, mano, que no livro da Igorina, a imagem do além de Igorina está lá no cemitério, né? Tem lá, ela descreve isso, né? Uhum. Que o Legal. Chico fala para ela que lá tinha um cemitério para ser sepultados restos mortais, uhum, que ficavam lá, né? Legal. Legal. Então, vamos encerrando então aqui o momento, encerrando o momento de Gavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 13 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje contando com a presença do Emmanuel e também do irmão Tadeu. Essas pessoas que vieram abrilhantar o nosso 1000 programas Vivência Espírita no dia 16 de abril de 2023. Tadeu e Emmanuel, nós observamos que várias pessoas humildes que fizeram praticamente crescer o espiritismo lá naquela região do Triângulo Mineiro, né? E a gente vê a Igorina, vê a cantora, vê outras pessoas, tudo pessoas humildes. E qual o objetivo dessas pessoas humildes vir trazer mensagem do espiritismo? Porque a gente vê que hoje está um tal de elitizar o espiritismo que parece que foge até daquele espiritismo gostoso, aquele espiritismo com sustentação, né? Responde você. Passa a pergunta difícil. As difíceis, Tadeu, manda pro Manoel. Eu acho que o Tadeu deveria ter respondido isso. A doutrina espírita, ela se localizou ali no Triângulo Mineiro. A gente sabe que não foi à toa e que foi uma programação espiritual. Porque a gente para pensar nos grandes médios que ali teve, o trabalho que eles desempenharam em torno dos necessitados, dos doentes, dos enfermos, e o que o trabalho engrandeceu ali, o trabalho de Mãe Corina, porque teve muitos médios ali que ficou no anonimato. Mãe Corina, Maria da Cruz, o próprio Eurípides, que é aquela mediunidade extraordinária, porque o pessoal vai, Eurípides Barçanufo tinha desdobramento e tal. Eurípides tem um fato dele que está no livro Apóstolo da Caridade, e que ele narra aquele momento que ele desdobrou para acudir aquele menino, aquela mulher no bairro sacramentano lá de Sacramento, e que ele estava com a sala cheia de alunos. E ele, naquele momento, desdobra. Quando ele volta no corpo, ele começa a descrever o que tinha acontecido para os alunos e descrever o pai que vinha atrás dele, que a peia desce do cavalo, sobe a escada, que era para os alunos esperar. Quer dizer, ele não deixou margem de dúvida quanto à sua faculdade mediúnica. E essa humildade, porque quer dizer, pela grandeza mediúnica de Eurípides, tirando ele, o professor, colocando ele na condição de médio, nós vamos ver que a mediunidade dele era uma mediunidade que não tinha nem como falar que não tinha, que não era médio. A Maria Cantora falava assim para as pessoas, curava, e nesse livro, Além da Recordação, ela tem um fato interessantíssimo. Ela curava até a hanseníase, doença, e a pessoa virava assim, eu vou contar para os outros, se você contar, volta a doença. Olha, ela curou uma pessoa que tinha a hanseníase. Aí a pessoa vai contar para os outros, mas não vai contar mesmo, aí ela não ia contar para ninguém. Então a Maria Cantora, para não ser divulgada, ela usava esse tipo de coisa, que não vai contar. E essa humildade, essa simplicidade, que fez que o espiritismo crescesse entre as pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais ricas estavam ligadas ao catolicismo. Eram pessoas de dentro do catolicismo, pessoa que estava ligada direto ao clero, que estava, na época, se estruturando na região, se organizando na região clero, porque ele estava ali a diocese de Uberaba, e estavam ainda tudo meio perdido, porque o que acontece? Naquela época, até as divisões territoriais daquela região ainda não tinha sido concretizada. Conquista pertencia a Sacramento, Sacramento pertencia, começou Desemboque, Uberaba pertencia a Desemboque. Então, aí que começou as divisões territoriais e a igreja também se começou a se organizar. E aquelas pessoas que tinham poder, que tinham dinheiro, que tinham certo recurso, ia. Então o espiritismo caiu na mão daquele pessoal mais simples, mas com a fé e com a confiança extraordinária, para que mantesse a doutrina viva. Senão a doutrina se perdia. Só para resumir a pergunta também, tem o Triângulo, hoje tem um tripé, Uberaba, Araxá e Sacramento. Quando a gente fala Sacramento, engloba Santa Maria, Conquista, até porque Sacramento hoje é referência ao Emmanuel, né? Que é uma referência para aquela região toda ali. Então nós temos um tripé, que é uma obra espiritual muito grande, né? E esse tripé é Uberaba, Araxá e Sacramento. E o braço é... Não, abraçar, não. O Araxá ele está colocando. Deixa eu falar um negócio aqui para o Emmanuel também. Viu, Emmanuel? Não, é, não, só para falar. Vocês conheceram, né? Chico Xavier, quando muitas pessoas se aproximavam dele, eles sentiam um cheiro de perfume, as coisas aconteciam bastante isso, né? Sim. É verdade isso, né, Tadeu? É. Então, aí a Josefina Rodrigues está dizendo que teve uma experiência incrível quando conheceu o irmão Tadeu. Durante o passe, sentiu um cheiro muito forte de remédio e ao abraçá-lo, um cheiro de perfume. Então, ele também é igual o Chico Xavier, né? É, o Tadeu é porque esconde muita coisa. É. A gente tem que ficar assim... Não pode, né? A gente não pode divulgar essas coisas, não, porque o homem... Tô aprendendo. Eu não vou falar, eu não vou falar nada, senão cai a força aqui de novo. Eu quero até aproveitar para agradecer. Não cai a energia de quero novo. Quero agradecer ele, porque graças a ele que eu estou aqui hoje, viu? Ele que me trouxe, viu? Ele e na que me sombra trouxe. Dele. É bem a gente também com essa conversa. E a gente que agradece o Mané. Isso. Mas porque essa... a gente vai convidar o Mané para vir aqui no a gente convidou para a primeira vez para vir aqui no encontro no dos encontro amigos de Chico Xavier, no encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, o 10º encontro que foi. Ele foi o primeiro que a gente convidou. A gente foi lá em Conquista e falou: Mané, a gente gostaria de convidar, a gente vai receber esse evento, que é um evento organizado pelo Bacelli, pelo Geraldinho e pelo John. E de graça, né? Gratuito. Né? Acho que é meio pleonasmo falar que evento espírita gratuito, mas tudo bem. E aí ele pediu para a gente hospedar o evento, né? Pediu para o Jorge, e aí foi o primeiro que a gente convidou. Aí ele falou: não, convida a gente mais importante, eu não sou palestrante. Aí a gente convidou todo mundo aceitou. E ele ficou pendente. É. Aí a gente foi lá no Bacelli, falei: Bacelli, a gente precisa trazer o Mané em São José, a gente precisa conseguir levar ele pra lá. Aí ele fala isso aqui pra ele, né, Jorge? Ó. Fala pro Mané que ele vai e diz pra ele o seguinte, que humildade demais é vaidade também. E a peleja que foi pra fazer aquela psicografia ontem. Eu tive que fazer isso. Mas, sabe? Não tem ideia. Tem coisas. Ele brigando comigo o tempo todo. Eu falei, rapaz, você tem que trabalhar. Isso é importante. Você tem... viu tanto que foi importante, né? Uhum. As pessoas ficou tão felizes, né? Nossa. Eu tinha que ter umas 40 ali, né? Nossa. Ficou minguando aquilo ali, sabe? Ele é assim, sabe? Porque se quiser, faz, sabe? Mas aí ficou, sabe? Tem coisas que a gente sabe. Tem coisas que a gente sabe que a gente não é capaz, não está às alturas. Eu, no encontro do Chico, realmente eu achei assim que eu não era pessoa igual aqui. Gente, é 1.000 programa. Deve ter vindo aqui umas 800 pessoas ou mais. O trabalho que vocês realizam, a divulgação, a essência da doutrina passada através da sabedoria de vocês, olha, eu não tenho essa bagagem para isso. Então eu tive que trazer o Tadeu contrapeso, que ele, ia sustentar o trabalho. Mas também merecia participar também, não é possível, né? Tadeu, a Yolanda está colocando aqui uma fala sua que ela registrou. Foi disse exatamente relacionado ao trabalho no hospital, principalmente talvez no começo. Ela disse que vocês sofreram muita interferência de obsessores, mas oravam, superavam e continuavam o trabalho. A obra de Jesus era maior. Aconteceu muito, vocês sentiram mesmo isso? Ah, é. O trabalho daquela magnitude ali, se não tiver uma perseguição, tá errado, uhum, né? Uhum. Né? É. Perseguição faz parte, como o Chico dizia, se deseja fazer o bem, não pensa em facilidade. É, né? Né? Não tem facilidade. Não, e outra coisa, hoje, já está, né, lidando com gente que está doente, né? É. E para você desequilibrar uma pessoa doente mentalmente também é a coisa mais fácil do mundo, né? E como eu, mas os meninos começaram muito jovem, E aí teve também aquela... As pessoas interpretavam mal essa amizade, essa coisa. Aí ter muitas namoradas só da cabeça delas. A gente teve que lidar muito com isso também, sabe? Não, mas é bom falar, porque... Claro. Né, isso aí foi uma das coisas que perturbou muita gente. E depois, quase 70 anos, ainda tem ainda algumas pretendentes, viu? Mas hoje não tem mais problema. Né? Mas é essa coisa também que não deixa de ser uma perseguição, né? A gente muito jovem, né? Uhum. É, e a outra perseguição também, né? Do mal mesmo, a força do mal fica ali, né? E o pessoal não fala que vocês... ganha muito dinheiro lá no hospital, tão rico. Também, porque a obra cresceu demais, né? Então eles acham assim que ele tinha um dinheiro, né? Uhum. E não sabe a luta, né? Nesses 42 anos, né, gente? Nossa, que luta, né? Para sobreviver, né? Eu recebi uma mensagem aqui, né? Falando assim, ó, estou adorando o programa festivo e alto astral de vocês. Já fiquei fã dessa mesa. Abraço para o Henrique, companheiro fiel do irmão Tadeu. Rosane Quito. E a pessoa colocou aqui dizendo também que a gente não conversou com o Henrique, que o Henrique é o futuro do espiritismo também lá no Triângulo Mineiro, né? Então, já fala aí, fala aí, Tadeu. Henrique. Lá. É o substituto do Tadeu. Tadeu, tá perdido. É o substituto. Esse é o substituto. Ele eu tô chegando agora, mas depois disso acho que eu já tô saindo. Esse também é humilde. É humilde. Esse também é, não fala não. Aluno do Tadeu, né? Os alunos do Tadeu são. Conversa de mineirinho. Só mineiro. A Ludmilla também, a FIFA entrou aqui. Bom dia a todos, parabéns, excelente equipe Vivência que vem ao longo desses 1000 programas trazendo luz às mentes. Capricharam na escolha dos convidados de hoje. Maravilhosos, Tadeu e Emanuel. Antônio Avaro está dizendo que ficaria o dia inteiro ouvindo essa dupla maravilhosa de Minas Gerais. Eu quero só fazer uma observação, que eu fiquei assim, admirado. Vocês. Peço que voltem. O tanto que vocês lidam bem com essa coisa nova, essa, com computador, com celular, e eu sou tapado de tudo. Né? Eu estou vendo vocês lidando aí numa facilidade, como fosse jovem aí de 16 anos. Parabéns, viu? Porque obrigado. Eu não. Sabe? Falando em lidar com coisa nova, né? Já aproveitar a deixa, já que você levantou a bola, a gente já corta aqui agora, né? A gente colocou aí. Deixa eu mudar aqui. Tá aí o emblema do dia, né? Aqui todo programa a gente cria um emblema que a inteligência artificial cria automaticamente aqui. A gente fala para ele alguns parâmetros, fala, cria alguma coisa aí a ver com isso aqui. Então ele criou aí. Você entende alguma coisa de inteligência artificial, Tadeu? Muito pouco. Um pouquinho do plano espiritual. E ela criou pra gente aí um emblema, né? Dá pra ver uma. É o de hoje. É o emblema de hoje, né? Aí. E a gente disponibiliza como um token NFT. Daqui 10 anos. A gente lançou o podcast aqui há 10 anos atrás, né? Em 2013, podcast. O podcast. Também entendo o que é podcast? Não. Não tem, não. Spotify. Daqui 10 anos o pessoal vai estar entendendo o que é NFT, token, essas coisas. Mas é importante saber que foi criado aí e está disponível para o pessoal. Lógico. Se o pessoal quiser. Tem um token, né? O pessoal pode adquirir esse token para ajudar aqui o estudo, manutenção. 100% dos recursos vão para a manutenção aqui do estúdio. Mas é legal que ele gera aqui durante o programa, né? O Ricardo acompanhou aqui a gente. Mas também. Eu sempre fui muito a favor desse novo mundo e admiro assim profundamente. E na Casa do Caminho, vocês têm uma ideia, 20 anos atrás, nós já implantou a telemedicina, que só fazia hospitais grandes. A gente implantou a telemedicina e um sistema de primeiro mundo. A gente implantou, porque nós tínhamos uma verba do Banco Mundial que era para isso. Então a gente usou essa verba para implantar a telemedicina e fazer esse sistema interligado. Então a gente sempre foi muito a favor de atualizar mesmo, né? Só eu que sou desatualizado. Tadeu, você tá falando, eu interrompi aqui. Problema não. Aproveitar para falar agora do Rodrigo, que a Yolanda colocou aqui. O Rodrigo foi preparado no plano espiritual para divulgar o espiritismo através da tecnologia disponível. auxilia sempre no Brasil todo. Isso mesmo. Parabéns. De forma anônima, tá, claro. Ah, Yolanda. De forma anônima. Exatamente. Yolanda estava ontem lá na AMI, né? Porque ela é uma das fundadoras da AMI, né? Uhum. É. A Yolanda que está lá em Yolanda Garzon. Muito bom. Vamos para os aniversariantes. Deixa eu colocar. A Vera Lúcia colocou aqui também. Participei ontem da Noite de Luz. Quanta luz, Tadeu e Emanuel. Só quem tem oportunidade de conhecer os dois convidados sabe a luz que trazem. Mas também, você viu que eu nem acendi as luzes direito lá. O negócio estava bem... bem claro. Não, eu tinha muito mais luz para acender, mas quando os dois chegaram... Aí já não precisou acender tanto. E aqui acabou a energia, né? Destruiu a que tinha. mas a culpa é sempre do... A culpa é essa escuridão direto. Mas a culpa é sempre do estagiário. A culpa é sempre do estagiário. Inclusive, acho que foi a Tina Neca que tinha colocado aqui agora há pouco. Falou, poxa vida, fiquei aqui com aquele raciocínio do Rodrigo, tá até agora na minha cabeça, ele não vai terminar aquele raciocínio. Mas se fizer a pergunta, cai a energia de novo. Fala nada, Tina Neca, fica quieto, porque foi aquele... Rodrigo, você vai nos deixar curiosos com a continuação do seu raciocínio sobre as duas esposas. E aí, vamos ter de esperar mais quantos programas para a sua complementação. Isso, raciocínio. Mas foi exatamente isso, Tino, que foi bem na hora que a energia caiu. O pessoal não queria saber desse lance. Não era para falar, não era para contar. Não era para contar o vínculo aí da. Essa é a força esposas, do Emmanuel aí, ó. Com as esposas de Camilo Flammarion. Vocês leem o livro, então, Estela e também o outro livro lá, que é Urânia, né? O primeiro livro, Estela, é referência à primeira esposa, né? E a segundo livro, Urânia, é a segunda esposa de Camille Flammarion. Interessante que a primeira esposa, ela desencarnou em 1919, na gripe espanhola, no mesmo ano que o Luiz Porçanufo. Né? E ela foi parente de Vitor Hugo. Olha toda a relação que tem entre eles e o Triângulo Mineiro. Uhum. É, né? Então você vê que a árvore foi transplantada e plantada ali, replantada no Triângulo Mineiro. Né? Aquele livro da Marta Fernandes com Leone traz essa narrativa muito clara, né? Que a doutrina foi transportada para o Triângulo Mineiro para que o Chico pudesse mais tarde vir usufruir. Porque quando o Chico chegou em Uberaba, já tinha várias casas espíritas já montadas, né? O trabalho já estava, como diz, para que ele prosseguisse, pronto, né? Para que ele prosseguisse com o trabalho dele. É aquilo que a gente sempre fala, né? Para quem conhece o senhor Mariano e Eurípides Bazanulfo, assim... Sem esses dois, dificilmente o trabalho do Chico tinha vingado lá em Uberaba, por exemplo. E não adianta médium nenhum querer ter vaidade, porque a única coisa que o médium tem é a mediunidade. E a mediunidade dele só dá fruto se ele tiver humildade, sinceridade e trabalho. O resto não adianta nada, porque a estrutura da doutrina espírita, ela vem dos espíritos, organizada por eles. A nossa oportunidade é apenas de servir nessa doutrina e pronto, e acabou. E ali no Triângulo eles tiveram essa consciência, né? De que precisava trabalhar. E médium, o médium tem que ter vaidade, porque nós, médium, é só pau mandado. Faz isso, a gente... Né? Então a gente não é nada, né? É instrumento mesmo. Tá, mas deu. O Chico, interessante, o Chico, no finalzinho da vida dele, ele começou a mandar o povo lá para casa. Vai lá pro menino. Ele começou a encaminhar o povo lá para casa, né? Chega de uma sabedoria muito grande, né? Legal. Olha só, Tadeu, o interessante bem também do Triângulo Mineiro os dois opostos, os dois polos, se a gente pode dizer assim. Porque o espiritismo até naquela época só estava nas capitais, era Rio de Janeiro, né? Lugar grande, lugar onde teoricamente as pessoas que estavam lá já tinham um grau de estudo, muito maior. Aí você aí falou, mas padre, tipo assim, a espiritualidade falou, mas cadê o pessoal mais simples que precisa pegar isso aí? aí aparece tudo no Triângulo Mineiro, na Fazenda Santa Maria. Não, e o interessante que, igual você falou, aí aqueles espíritos desencarnados cultos, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, etc. Foi tudo para lá. Foram trabalhar com aqueles médios simples lá do Triângulo Mineiro, que foi ditar as normas da doutrina, né? Auxiliar, sustentar, né? Aquele trabalho. Preparando uma coisa fora de série. Falar nisso, mano, é o Renato Mandu. Tá dizendo, querido Mané, vem almoçar aqui em casa em Taubaté. Traga também um amigo Tadeu, pessoal. Né? Se você tivesse convidado a gente, viu, Renato, aqui do programa Vivência Espírita, a gente forçava a barra e levava isso tudo lá, mas você não convidou, então a gente. Já foi difícil trazer pra cá. Taubaté não é caminho, não. Taubaté, né? não. Taubaté é aqui pro lado do Rio de Janeiro, mas é pertinho daqui, lá é 40 minutos. Não, mas nós vamos almoçar lá na frente um pouquinho. O irmão do Emmanuel, ele gostou de um local que a gente almoçou e vamos passar lá novamente. O Forcato fez uma pergunta aqui também, né? Pergunta para o Tadeu, Mané ou para quem mais quiser responder. Há milhares de instituições de caridade, milhares de pessoas trabalhando no bem, muita coisa boa acontecendo no mundo. O que fazer para as mídias deixarem de a população... Noticiários negativos, né? É, né, neurótica, noticiários negativos, e fazerem o que vocês estão fazendo. Dá o exemplo, né? Eu, na minha opinião, as pessoas precisam isolar um pouco da mídia, porque tem hora que as pessoas querem colocar a mídia dentro da casa espírita. E o Chico muitas vezes comentava que quando a televisão ia lá, depois levava mais de semana para reorganizar o ambiente, a vibração, o ambiente. E, infelizmente, tem hora que o pessoal... Hoje nós estamos com a tecnologia mais avançada, mais moderna e tudo, mas o problema maior é aquela vaidade que o pessoal tem hora que quer destacar mais ele do que o trabalho, mais ele do que a doutrina. O médium quer sobressair ao trabalho mediúnico. O médium quer sobressair às suas atividades. E isso acaba levando o médium a uma certa decadência. E ele vai com a doutrina, porque ele representa a doutrina. O médium representa a doutrina. Ele não é médium sem os espíritos. E ele está para conduzir a doutrina. E a doutrina, nós não conduzimos ela na pobreza, aonde está o necessitado, aonde está o carente, aonde está aquele que busca o amparo, ele não consegue. É fazer o que o Tadeu faz. Agora tem que tomar muito cuidado com a mídia. Eu tive uma queda de braço muito forte. Desculpa. Com a Globo. Nós saímos na Globo, no Globo Repórter naquela época, e eles ficaram uma semana na casa do Caminho, me tossicando. Sabe, porque eles gostam de falar uma coisa e distorcer, né? A gente fala e distorce o assunto. E eu fui levando eles no banho-maria uma semana, que é povo uma semana. Né? Chegaram numa segunda, foi embora na outra segunda. E depois começaram a me ligar, e eu tive assim uma queda de braço para ficar livre deles, porque a gente percebia que a intenção deles era, não era divulgar a doutrina. É ganhar ibope. E depois mostrar, e depois... Eles mostram, né? Depois eles mesmo desfaz do trabalho, critica, né? E por outro lado. Fenômeno, né? Isso que eu estou falando, fenômeno, né? E por outro lado, a gente tem agora o YouTube, que a pessoa pode entrar lá e escrever Irmão Tadeu, né? Escrever lá Conquista Espírita, né? E ter conteúdo de qualidade, né? Mas o Tadeu e Mané. O que, que você acha das pessoas quererem tirar os espíritos do centro espírita e da doutrina espírita? Então, eles estão querendo uma filosofia e não uma religião. E Kardec, e o próprio Chico falava, né, que a doutrina espírita sem Jesus, ela perdeu o sentido. Que realmente é o que tem acontecido, porque o pessoal, eles esquecem do evangelho, eles esquecem do Cristo, eles esquecem do objetivo maior da doutrina, que é a transformação moral da criatura humana. Mas se eu não quero me transformar, eu não vou exigir dos outros transformação, porque eles vão exigir de mim comportamento diferente. Porque a atitude da Maria Cantora não era pregar o evangelho, era fazer o bem. Que o bem que ela fazia, fazia o evangelho fluir com naturalidade. Sim. Ou então, fazia o evangelho... É, por que que as pessoas procuravam o senhor Mariano? A pessoa chegava lá obsediada, numa época onde a doença mental era incurável. Ele curava a pessoa ia ser grata a ele. Por que que Eurípides se destacou? Pelo trabalho de bem que fez. E aí as pessoas muitas vezes esquecem desse evangelho, que nós precisamos do Cristo na nossa vida, muito mais do que nós imaginamos, mas o Cristo só habita em nós à medida que nós temos a sinceridade, a humildade e a compreensão da grandeza do Cristo na nossa vida. E as casas espíritas começam a se perder o objetivo da doutrina, porque ela entra para um lado da filosofia, para um lado da ciência, e esquece desse lado religioso, que é o lado da transformação moral da criatura humana. A Leia Freire está colocando que não haveria convidados mais especiais como o Tadeu e Emanuel para celebrar essa data festiva, né, do programa Vivência Espírita. Feliz e agradecida, Deus abençoe. A Gisele Lacerda está dizendo, estão todos convidadíssimos para almoçar, jantar e lanchar aqui em casa, só que em Itaberá. Daqui até lá são 500 quilômetros. É um pouquinho longe. Aí eu fiz uma live para essa cidade. Gisele, bacana, pessoal bacana. Com a Gisele, inclusive. Foi. Carlinho teve lá o mesmo, 2 meses gostei atrás. Gostei mesmo. Mas o espiritismo hoje, as casas espíritas já eliminou água fluidificada, estão eliminando o passe. Não sei daqui a uns dias o que, que vai ter na casa. Estão querendo fazer desobsessão por mídia. Estão querendo fazer desobsessão por mídia. Não, eu faço desobsessão. Eu quero ver na hora que baixar um espírito bem bom mesmo, que eu quero ver se eles conseguem tirar ele de lá. Não, e estão eliminando, eliminando trabalho mediúnico também, né? Também. Também. Que não sabe onde vai chegar, né? É, e aí por isso é que eu tenho a música lá, Eu Sou Espírito, é isso, a música que diz que foi um espírito que eu encontrei, que ele começou a reclamar disso, falou, não deixa eu entrar no centro espírita, estão proibindo, né? Verdade. Aí o refrão disse, eu sou espírito, estou presente, mas muito não querem me ver, né? Eu sou espírito, não me ignore, hoje sou eu, amanhã será você, aí vai ver o que que acontece, né? É verdade. Porque a gente só está falando enquanto a gente está aqui. Quer ver na hora que a gente virar a página, que a gente fica aí apertado sem saber o que fazer. E lembrando que o Chico lutou muito para essa doutrina não chegar a esses pontos, né? Elitizar a doutrina. O Chico batia, né? Eu tenho um jornal guardado do Chico antigo, que uma vez ele bateu pesado num jornal aí, falando, né, para de elitizar a doutrina, né, e ele dava um recado, agora não tem ele, agora ficou complicado, né. Falta essa autoridade moral, né, a gente estava comentando sobre isso, falta, né, o quanto essas pessoas que eram referências para nós, estão desencarnando, e aí o caso da Igorina, né? Voltando para a Igorina, o quanto a Igorina, com o desencarne dela, a falta da autoridade moral dela, transformou Sacramento, né? E o Chico também. Quando o Chico desencarnou, parece que houve, né, um rompimento, né? Mas eu vou parar de falar, senão cai a energia aqui de novo. mas isso aí é muito. Isso aí é uma coisa que os espíritas precisam pensar muito mesmo, porque a casa espírita não é aquela casa luxuosa. A casa espírita é a casa para atender o necessitado, para socorrer o enfermo. Não só o enfermo físico, material, mas o enfermo espiritual. Mas o que que acontece? É muito mais fácil eu lidar com o sensacionalismo do que eu lidar com a necessidade do outro que vai depois me cobrar, que vai estar junto comigo. Que vai... Porque quem que o Chico traiu em volta dele? O necessitado. Não quer dizer que é o necessitado só da matéria, mas é aquelas pessoas que necessitavam do conselho, da palavra, do afeto, da mensagem consoladora. E aquelas pessoas foi. Aí a pessoa não quer trabalhar. Ele quer ser um médium, mas um médium de, como diz, de status. Porque ele tem que ter contato com o povo. Ele tem que estar no meio do povo. Uhum. Porque se ele não estiver no meio do povo, ele não consegue. Eu estava lembrando da Igorina, lembrando da Helen Keller, que a Helen Keller era muito apegada, tinha muita afinidade com a Igorina. A Igorina tinha muita afinidade com a Helen Keller. E aí a Igorina uma vez me pediu para estudar a vida de Helen Keller, para falar sobre a vida de Helen Keller, que é aquela norte-americana que era cega, surda e muda, né? E depois ela conseguiu a falar, escreveu vários livros e teve no Brasil, em 1961, quando a Sinhazinha desencarnou. E no dia que a Sinhazinha desencarnou, Jacó Rami, que era lá do Paraná, ia fazer uma palestra em Goiânia. E passou em Sacramento para ver Sinhazinha. E Sinhazinha estava em Uberaba, tinha desencarnado em Uberaba. E ele foi para Goiânia e encontrou com eles levando o corpo de Sinhazinha para Sacramento. Parou no meio da estrada, fez uma prece lá na funerária, junto com o corpo de Sinhazinha, e foi fazer a palestra. Daí, alguns anos, eles conseguiram gravar, que tinha gravado a palestra dele naqueles rolo grande, gravou em fita cassete, pequenininha, que é as fitinhas de toca-fita, e aí a Gorina me deu as fitas para mim ouvir e falar sobre Helen Keller. E aí a Gorina virou, falava para mim assim, falou, Helen Keller conhecia as pessoas pelo cheiro. E, mano, a Helen Keller conhecia as pessoas pelo cheiro. As pessoas têm cheiro. E se nós, meu filho, não estiver cheirando pessoas, nós não estamos no meio delas. E a gente, então, fica raciocinando isso. Quer dizer, eu quero ser o espírito, quero trabalhar com o povo, mas não quero ter o cheiro do pobre, né? Do necessitado, do enfermo, do doente. Por isso eu não quero carregar um no colo, né? Tudo sujo. Então, quer dizer, então não tenho... Eu vou ser um espírito de elite. Por isso que o povo tem que tolerar meus abraços. Tocado, né? Eu gosto do cheiro, então tem que abraçar. Mas você abraça as pessoas e elas não sentem... Você não sente o cheiro dela, mas ela sente o seu perfume. Ela sente o seu... as suas influências magnéticas espirituais. Você está passando a hora lá. Vamos encerrar, Rodrigo? Antes vou comentar aqui que o Walter lá da AWS entrou aqui mandando parabéns a todos os ao 1000 programas. Saudades do abraço do Tadeu. Ou melhor, o passe. Parabéns a todos. Né? Então, o Walter e a Sandra também. Também entrou aqui, Sandra Silva, mandando parabéns ao Vivência Espírita. Muito gratificante a presença dos irmãos Tadeus e Emanuel. Então, em homenagem a eles, a gente vai para o momento daqui do aniversário. Com oferecimento de AWS, Festas e Embalagens, né? E graças a eles, a gente também, aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Gigavale, a AWS, a gente tem aí mantido esses 1000 programas, estão atingindo os 1000 desde o primeiro programa, há 19 anos, eles nos patrocinam, eles nos apoiam, nos ajudam, nos apoiam. É fiel. E a gente vai para os aniversariantes, então, da semana, né? Oi? Vocês têm aí? Lá do Pau de Tarso, nós temos hoje, dia 16, a Vimiro da Silva Sobrinho. Amanhã, a Lucília Edmeia Nubili Fernandes. No dia 17, também o Marcelo Geraldo Fernandes. No dia 20, Luiz Augusto Veiga Castro. E no dia 22, a Natália Estivale Gomes. É, aqui quem tem comigo, lembrando que ontem que fez aniversário foi o Rodrigo Costa, né? Esse grande isso. Rodrigo aqui. E ele já antes falou, foi o Tadeu, então, O Tião também, nós falamos na semana passada, né? O Tião foi dia 14. Né? E só lembrando que o Rodrigo falou que o presente dele seria a vinda de vocês dois e ele conseguiu ganhar esse presente. Né? Foi ruim, ué. Tá doido. Não fiz nem aniversário nem inclusive, nada. Inclusive, ele cancelou tudo quanto era tipo de comemoração só para estar com pra receber vocês. É verdade. É. Pra mim, o presente foi meu. O presente foi nosso. Nosso, aí, né? Do Tião também, que foi dia 14. Dia 17 também, quem 17? Que é amanhã, quem faz aniversário é o seu Rodolfo Alexandrino. 80 anos, o seu Rodolfo tá fazendo amanhã. Olha, esse Rodolfo. Beleza, 80 né? anos, né? Dia 18 é o Rogério Alexandrino, filho do seu Rodolfo, que faz aniversário. Dia 19, a Tânia, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, que ela tá morando fora de São José agora. Dia 19, Nabucodonosor. Quantos? 300 anos? Nabucodonosor é 1970 anos, que lá na identidade dele estava, em vez de nascer em 1950, estava 950. Então ele era mais velho do que Matusalém. Que isso? Tá ouvindo agora, é. E ele pega. E o nome dele é Nabucodonosor, mas não é junto. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Tá, não foi isso? Mesmo. É que o pai dele chamava Nosor. Ah. Aí resolveram botar o nome de Nabuco e ficou junto. Nabuco, filho do seu Nosor, então Nabucodonosor. Ficou assim, Nabucodonosor, separado. Ele tava ontem lá. Uma família judiou com ele, meu Deus. Ele tava lá ontem, né? Aí, igual assim, ele tava, quando começou a fila pra psicografia, ele tava em segundo lugar. Eu parei, ô Nabuco, você vai pedir psicografia de quem? Vou pedir do meu pai. Ele falou, você sabe o dia que ele desencarnou? Você sabe tudo? Ele falou, não. Eu falei, então não adianta você pedir que você não vai receber. Ele não sabe nem o dia dele que ele encarnou direito. Nabuco, um grande abraço, grande amigo, que a gente adora demais. Ele, ontem ele foi lá, foi a pé, porque dá uns brancos nele de vez em quando, aí não estão dirigindo, não estão deixando ele dirigir. Ele foi a pé lá para ver a palestra do Tadeu. Dia 19, então, Nabuco. Dia 20, a Paula De Biasi, nossa amiga Paula. Faz aniversário. E o resto a gente fala semana aqui. Que vem. E eu tenho aqui também. Fala aí, Carlinhos. Eu tenho a Iracema, cunhada da Elida Silva, dia 19 agora. Legal. Aqui eu tenho, dia 17 de abril, a Cleo. A Cleo lá da Colmeia, fazendo aniversário. Tem aqui também, não sei se já falaram, tem do Araquém, dia 20 de abril. A Paula de Biá, a gente já falou. E só, né? Dos nossos. Ah, dia 17 de abril tem o Douglas Brito. Não sei se a gente falou também do Douglas. Não, Douglas, dia 17 isso, de abril chamou, também. Ele chamou, até, parece que era ontem, ou antes de ontem, que ia ter alguma coisa lá dele e não deu pra gente ir por causa do evento. Mas é amanhã o aniversário, então a gente tá ainda dentro. Um abraço pro grande amigo Douglas. Legal, Douglas também é muito querido aí. Só pra falar aqui também, o Tadeu vai fazer a prece no encerramento, mas aqui a Deise Chiarini, em tempo. Tadeu, dá um abraço à distância? Com certeza. Então ela está pedindo aqui. Sinta-se abraçada, viu? Materializa ainda. Está falando, eu quero o meu. Ela está falando, eu quero o meu. Vai se sentir abraçado, pode ter certeza. Jorge, então, só corrigindo. É Deise Chiarini. Ah, legal. Mas é muito difícil o nome, porque Chiarini tá bom. Chiarini. Ainda bem que não fui eu dessa vez. Porque sempre sou eu que falo errado. Chiarini. Não, ela fala que ela acha um barato trocar o nome dela. É porque tem o André Chiarini. O André Chiarini, né? O André Chiarini que vem. Quando eu vi, eu já fui direto aqui, né? Chiarini. Era completo. Então, vamos para os sorteios. Então, com o oferecimento, né? Com oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Já foi sorteado aqui, já pegamos os papeizinhos, ó. Hoje foi sorteada a moda antiga, né? Então, mas quem sorteou foi o Tião lá fora. Então, se tiver marmelada, a gente já sabe quem foi, né? Porque às vezes aparece o filho do Tião aqui, a minha mãe, aí... Não, mas se ligou, é pra dar, não tem problema. A pessoa ligou, ganhou, não tem problema. Ligou, ganhou, mesmo se for marmelada, tá bom. E aí... Não fala marmelada não, que tem gente que pensa que a gente... Tá sorteando nome aqui de propósito, não tá não? Não, certeza? Não. E então quem ganhou os livros, aí a gente depois, como é que vai fazer? Vai fazer vai a aqui, ordem ó. Do livro. Fala o livro da mediunidade. A fonte da mediunidade. Então, a fonte da mediunidade foi para o Ricardo Carmona. Só pegar o papelzinho que eu já coloco aqui dentro, que a gente vai pedir para o Emmanuel fazer já passa aí, o autógrafo. Já. Agora é Sonhando no Além. Antônio Nazareno Ferrarini. Isso. O outro é Provas Voluntárias, a Sequência da Vida. Moisés Santos da Silva. Bacana. E o próximo é Além das Recordações. Marta Gonçalves Santos. Bingo. A Marta não é a Marta Gonçalves, não é a Marta do Paulo de Tarso? Opa, peraí. A Marta Gonçalves? Ah, você deixou a minha mãe de fora? Sacanagem. Não foi. Mãe, não foi não. Mas foi sorteado. Ele sorteou. Não liga aqui xingando ele, por favor. Tô lá no próximo. Ó, o Ricardo. Uhul, ó. O Ricardo até gostou aqui, já mandou um valeu. Legal. E lembrando que o Emmanuel trouxe outros livros durante a sequência aí, a gente vai sorteando. Antônio Baroto falou: caramba, hoje eu não posso ganhar o livro. Que é a esposa do tio. E a Deise falou que obrigado, que Deus abençoe a todos. Manda um beijo aqui. Não, legal. Então, voltando aqui. Opa! Então aí o a gente pede pro Mané fazer a dedicatória aqui também pra gente. Rodrigo, a dica. Pode falar. Opa, vamos lá. Deixa eu só soltar aqui a vinhetinha. Tá aqui. Então, quando a gente solta essa vinheta, é a hora da dica. Então a gente pede aí para vocês darem uma dica ou de um livro, ou de uma série, ou de um filme, ou de um livro que vocês estejam lendo, que vocês gostariam de indicar para os nossos ouvintes. Manoel, é bom para fazer essa dica. Pode começar um de cada, pode ser uma dica de cada um, assim, ó, uma de cada vez. Bom, a gente tem visto ultimamente um livro ótimo para o pessoal estudar, ler, conhecer, que é o livro do nosso companheiro Carlo Barcelli, Nicodemos, que trata da época de Jesus, que traz a narrativa do contato de Nicodemos com aqueles personagens da época do Cristo. É um ótimo livro para ser lido, estudado e analisado. Legal. Legal. Tadeu? É o último lançamento daquele livro seu, como é que chama? Eu gostei dele. Esse aí é Além das Recordações. Muito bom esse livro. Do Manezinho. Legal, obrigado, pessoal. Então eu vou deixar aqui a recomendação do Nicodemos, o doutor da lei, lá pelo Carlos Barcelli e o irmão José. Né? Então vale muito a pena ler também. E o. Já mostra o seu livro aí para o pessoal ver. Aí fica aí também o Além das Recordações. Muito bom. E a gente já está chegando quase no final, né? Estamos encerrando. O final era para ter sido uma hora atrás, né? Mas agora já que a gente estourou um pouquinho, né? Culpa do estagiário, né? Foi falar coisa que não deve. Desliga tudo. Não deixa ele falar. Legal, então. Foi sensacional o corte da espiritualidade, não foi? Legal. Então nós vamos agradecendo. E eu não culpo mais o Helder, né? Tadinho. Não, o Helder tava lá ontem, você viu? No final ele deu a mensagem? Foi. Entendeu? Foi. E hoje aqui do Saulo também. O homem ele tava também no meio. Também, ele sempre tá metido. Ele sempre tá metido em tudo. Então nós vamos agradecendo a presença virtual aí de todos vocês que nos assistiram hoje, que nos ouviram. Muito obrigado. Aqui também agradecendo ao Tadeu, né? Agradecendo ao Emmanuel. Muito obrigado. A gente sabe que é difícil tirar o Tadeu de lá, né? Por causa que ele tem o trabalho dele. Então ainda foi. Ele teve que faltar sexta e sábado, que da sexta ele saiu de Araxá para ir dormir lá em Sacramento, né? Tinha caravaneiro. Em Conquista, né? E aí ele nos deu a honra aqui para nós de ter eles dois aqui, que são pessoas que a gente tem admiração, tem amizade, né? Tem um carinho especial por vocês e sente esse carinho que vocês têm por todos nós também. Muito obrigado. É recíproco. Então a gente vai encerrando aqui com a mensagem do nosso livreto aqui, Você Se Conhece. Valorize o trabalho mesmo não estando desempregado. Valorize as amizades mesmo não estando solitário. Valorize a saúde, mesmo que não conheça a dor. Valorize a paz, mesmo não estando em guerra. Valorize a luz, mesmo que não conheça as trevas. Valorize a fé, mesmo nos momentos felizes. Valorize a vida terrena, mesmo sendo um ser eterno. Paz e alegria em todos os corações. Semana que vem, Rui, quem quer? Semana que vem nós teremos aqui a Antônia Baroto, que faz quase 6 meses que está estudando. O heteronômicos, heterônimos. Isso, é isso? Fala a terceira vez para ver se é certo. Não, isso aí depois eu... heterônimos. Ele falou duas vezes errado, né? É o heterônimos. É justamente o que acontecia com Fernando Pessoa, que faleceu com 47 anos, era escritor e poeta famoso português, que ela vai mostrar para a gente o que, que é Heterônimos. E ela vai dar o enfoque do lado mediúnico dele, né? O médium Fernando Pessoa. Isso que é legal. É que ele vivia outros personagens, né? Ele vivia outros. Acho que uns 70 personagens diferentes, mas quatro foi marcante, né? Uhum. Quatro personagens marcantes. Vai ser interessante. Roberto Caeiro, Ricardo Reis, e Álvaro Campos e o Bernardo Soares. Ele vivia como se fosse esses personagens. Então, isso ele chamou de Heterônimos. Uhum. Bacana. Muito legal, certeza. Legal. E agradecer a dupla dinâmica e mais os dois que vieram acompanhando, o Tadeu e o... Vieram trazer eles aqui, né? O Henrique e o... Eles. É, que vieram. Médio de transporte. É. Então tá. Muito obrigado pela alegria, pela espontaneidade, pela simplicidade de vocês, porque o sotaque mineiro é muito gostoso, né? Sotaque de mineiro. A gente agradece, viu? Mas, então, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima vez, né? Deus quiser. Daqui a pouco a gente passa para vocês fazer as conclusões finais aí. Rodrigo? Primeiro é Rodrigo. Só concluindo, tem um mineiro que veio fazer uma apresentação uns anos atrás aqui, ele disse que mineiro e pão de queijo todo mundo gosta. Eu quero agradecer aqui também a todos vocês, né? Hoje a gente teve bastante emoção aqui também do nosso lado a lado. O técnico parou de funcionar a minha câmera do Carlinhos, por isso vocês estão vendo aqui geral aqui. Mas porque a gente tirou as câmeras aqui para levar ontem no evento que teve na AME. Eu convido vocês para entrar aqui no YouTube, se vocês estiverem aqui. Quem não está registrado, se inscrever, ativar o sininho, né? E escrever aí AME especial, ver a transmissão de ontem, que vale a pena assistir o irmão Tadeu na Noite de Luz. Coloca aí, especial Noite de Luz na AME, vocês podem assistir. Eu coloquei aqui uma enquete, junto aqui com o Henrique, a gente colocou uma enquete para saber a opinião de vocês, né? Se você já conhece ou já conheceu o trabalho da Egorina Cunha, né? Que a gente está fazendo homenagem aqui de 100 anos da Egorina. A gente teve 118 votos, né? E desses 118, 53% diz que sim, conhecia, e 47% diz que não. Olha só. Então é legal que aí bastante dos nossos ouvintes, quem não conhecia o trabalho da Egorina, já passou a conhecer, e a gente convida aí para ir em Sacramento, para ir em Araxá, para ir lá em Conquista, conhecer mais ainda o trabalho deles. Ontem a gente também fez uma enquete, a gente colocou lá perguntando durante a... Deixa eu colocar aqui. Lá eu coloquei aqui para o Henrique, mas a gente fez uma enquete lá também no YouTube ontem, perguntando para ele se você já conhecia o trabalho do irmão Tadeu, já conhecia lá em Araxá. Foram 52 votos e 73% falou que sim, já conhecia, e 27% disse que não. Então um terço não conhecia o seu trabalho, Tadeu, então foi legal também o pessoal passar a conhecer. Né? Então agora vai todo mundo te pedir para ir para a cidade deles. Já vai esperando. Que não seja no sábado. Então, obrigado e até o próximo programa. A gente pede desculpa para os nossos ouvintes, que a gente não pôde ler as perguntas, todas as perguntas e todas as mensagens, mas deixa aí o carinho e o respeito que a gente está aqui todo domingo por causa de vocês. Então, até o próximo programa às 8 horas. O carinho falar, eu esqueci de falar o aniversário do dia 18 aqui do Jorge Eloy, desculpa aí, é o irmão do Antônio, tinha esquecido aqui, né, que ele está fazendo aniversário, e já, vamos colocar aqui no calendário também já. Nós agradecemos a presença de todos nesse programa mil, que foi maravilhoso, com a presença do Emmanuel, do Tadeu, do Henrique e do Euclésio, que são os médiuns de transporte, como disse o Rui. E agradecendo ao Tiago, que está lá fora, agradecendo ao Piero, que também encontram-se lá fora. Agradecendo a toda a família vivenciana por esse momento sublime em que mais uma vez nos emocionamos recebendo esses irmãos de muita luz. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. E fiquemos todos na paz, na luz e no amor de nosso Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Emmanuel, só antes de passar para o Henrique aqui também se despedir, porque ele está aqui do lado. Bom dia a todos. Para mim é uma oportunidade grande de estar aqui, né, de participar, conheci, fiz grandes amigos aqui. Obrigado, Rodrigo. A nossa live ontem foi transmitida pela nossa página, graças a você. E como o programa chama Vivência Espírita, conviver com essas duas personalidades aí, para mim, é como se eu vivesse o Espiritismo todos os dias. Uhum. Então, eu vejo vocês aqui comemorando 1000 programas e eu estou comemorando vários anos aqui da minha vida também, vivendo o Espiritismo puro, sincero e humilde, como foi falado aqui. E hoje eu tenho a oportunidade de ver mais ainda com toda essa equipe. Obrigado, gente. Bom dia a todos. O Henrique é a sucessão do Espiritismo lá em Minas. Com certeza. No Triângulo Mineiro. Com certeza. Gente, tem gente que não sabe, mas o Tadeu nem sempre fala a verdade, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Porque todo mundo, ele fala algumas coisas e depois eu vou desmentir, eles falam que ele não mente, mas às vezes sai algumas coisas mesmo. Você viu que é o pessoal que entrega, né? Você viu que entrega. Falou em substituir, já bebeu, já pulou fora, né? Já pode substituir, já tá demitido. Emmanuel, muito obrigado, meu irmão. E quem vai fazer a prece também? O final? Tadeu vai fazer. Não, as considerações finais, né? Não, estou falando, por isso que eu estou passando para o Emmanuel. É. Olha lá. Eu já ia levantar. Olha, é uma alegria muito grande. Apesar de a gente ter tentado enrolar o Rodrigo na conversa um pouco, para ver se arrumava outro, né, para participar desse programa, que eu acho que foi uma responsabilidade muito grande. É um trabalho de vocês que alcança o Brasil todo e fora do Brasil. Um esforço que vocês têm desenvolvido durante todos esses anos. E a gente sabe que a persistência é aquilo que dá o valor a todo o trabalho existente, e que vocês tenham saúde, paz e essa autoconfiança de fazer que o Evangelho chegue aos ouvidos daqueles que buscam o Evangelho, e que esse momento tão sublime, que comemora aqui os 1000 programas, seja para nós um momento único, vivido, sentido nessa emoção que nós sentimos aqui. Apesar de toda a alegria, de todo entusiasmo, de toda brincadeira, mas tem o seu lado positivo, o seu lado de sentimento, o seu lado de valores. Parabéns para vocês, que Deus abençoe sempre nessa caminhada. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero fazer as palavras do Emmanuel e dizer que esse momento, vocês podem ter certeza que vai eternizar no meu coração. E se Deus quiser, vamos ter outros encontros, com certeza. Só comentando antes de passar para a prece, o Rafael aqui também, né, lá de Conquista, né? Uhum. E tem um evento... Conquista Espírita, né, que vai acontecer, Emmanuel. Se você puder comentar a data que vai acontecer, Semana Espírita de Conquista. A Semana Espírita. Pra convidar o pessoal. A Semana Espírita de Conquista esse ano vai ser do dia 16 de julho ao dia 23. Será o nosso evento esse ano, né? E vamos ter, esperamos, né? Que ele esteja com saúde, esteja firme. O nosso companheiro firme, Tadeu, na abertura da Semana Espírita, no domingo de manhã, é o Tadeu que irá fazer a abertura da nossa Semana Espírita. E a gente espera que futuramente a gente pode comemorar aqui, junto, né? E que eu não venha falar do Tadeu aqui, igual vim falar da Igorina. Então, eu queria perguntar para vocês aí, quem é dos dois que vai falar primeiro no enterro do outro? Ah, mas é falar? Eu aí que vou fazer a prece no velório deles? É. Sou eu? Você não tem que ver, não. Tem até pena, viu? Então, agora podemos encerrar. Vamos encerrar? Vamos. Então, bom, Tadeu, você faz para nós então, as suas considerações e também suas que você começou, mas não terminou. Não, mas a consideração, o que o irmão falou mesmo, o trabalho de vocês é maravilhoso. E é perseverar, porque a gente sabe que sobreviver nessa tarefa aí não é fácil, né? E vocês têm muito pulso, muita vontade, muito amor. O amor que faz a diferença. Então nós vamos encerrar com essa prece que é a prece da esperança. Essa luz que não pode faltar no nosso caminho. Ela começa dizendo assim: Senhor, quero viver da esperança, mesmo nas situações dolorosas, pois sei que a tempestade sucede à calma, ao sofrimento o alívio, à prova a recompensa. Quero pertencer à comunidade dos discípulos de Cristo que acolheram a fé no Deus vivo, bom e verdadeiro, e levá-la pelo meu viver como um sinal de esperança para todo esse mundo. Senhor, quando colocais uma pedra em meio à minha caminhada, não é para nela eu tropeçar e cair, para com ela construir o restante da estrada. Por isso, infundi-me aquela esperança de valorizar o meu viver pela alegria, pela bondade, pelo amor, pois em vós está minha esperança, por Cristo nosso Senhor. Que já fortaleça. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada, tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito. Tem que colorir tudo. Tem que renascer sempre. Tem que proteger mesmo. Não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada, tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra